Pronto, agora tá gravando, ó. No recording. Agora sim. Agora tá gravando. Gente, pelo amor de Deus, deixa eu só falar um negócio rapidinho. Pela caridade. Tô gravando um podcast. É, a gente tô vai. Olha! Tô lá esposa, mulher! Pra esposa. Ainda bem que já começou a gravar, cara. Já é claro. Já é clássico. Não, mas. Carol. Hello, Carol, babies. Carol. Quem é isso? Quem tá falando? É minha esposa. É a dona Diniz? Nossa. Sim. Opa. Ele pediu permissão pra gravar? Ah, é. Sempre assim. Tem que pedir permissão. Quando ele não grava, escondido lavando louça. Ah, é verdade. É verdade. Ele grava lavando louça, porque ele tem que lavar louça todo dia lá em casa. Olha aí, que filho da puta. Olha só. Eu acho que devia tirar o Jorge e colocar a esposa dele no lugar. É mais engraçada. Não, a gente tinha que colocar a esposa dele fazendo bullying com ele ao vivo. Tava muito bom. Tchau, babies. Tchau. Tchau, tchau. Já voltou, Jorge? Voltei. Todo mundo fica educado, né? Eu ia mandar ela enfiar o dedo no. Não, cara, pelo amor de Deus. Não tem essa intimidade toda. Não, vai demorar isso. É falar assim: olha, seu marido vive dizendo aqui que pode tomar. Você não faz. Inclusive, a gente tá marcando um encontrão pra fazer. Deixa eu falar. Gente, pelo amor de Deus, olha só, isso tá sendo gravado já. E outra coisa, a gente vai fazer a modalidade live que não é live. Ou seja, não tem. Não tem edição, não tem porra nenhuma. Então, o que vocês falarem é com vocês mesmo. E outra coisa, tem um cara aqui que, né, a gente já teve que editar muita coisa que ele falou, porque ele, né? Cara, isso não vai ser publicado, cara. Com um Zé no grupo, impossível. Cara, né, tem um cara aqui, né, que gosta de assediar a filha dos outros. Não, ela é de maior agora. Agora, né, seu filho da puta. Se a gente não edita, olha o que falou. Mas não era 3 anos atrás. Nem faz isso. Tá, isso, filho da puta. Tá, foco, gente. Caralho, Zé, tudo bem, mas beleza. Tu vai ficar a gravação inteira? Não, vou ficar um pouco só, depois eu vazo e eu finalizo aqui. Não! Cara, você tem que habilitar aí pra eu poder desativar essa gravação. Não, mas cara, onde eu vou é a internet, eu consigo desativar por onde eu vou, pelo celular. Só ver se não pegar. Qualquer coisa, fica gravando, a gente faz um podcast. Deixa eu ver quantas horas ele grava. 6 horas. Dá pra fazer o primeiro podcast de 6 horas da podosfera. Ah, é, mano. Ninguém escuta a gente com 1 hora, com 6, então vai ficar bom pra caralho. Puxa o tema. Então, cara, olha só. Lembrar como é que eu rosteia. Deixa eu fazer umas. O Edalmir ainda não tá aí, não? Ah, não, cara. Caralho. Quem que é esse Edalmir aí? Porra, Edalmir. Esse boi. Eu tô falando pra ele ir pro canal de voz, cara. É um burro. Caralho, já falei 3 vezes. Tá escrito aí no chat. 3 vezes pra ser arrombado. Canal de voz. Pô, se eu peidar e sair, se saiu na gravação, vocês avisam, tá? Não, isso é problema seu. Ó, entrou. Aí, filho da puta, até que enfim, hein? Piado. Burro pra caralho. Opa, rapaz, tudo bem? Boa tarde a todos. Seja bem-vindo, hein? Já chegou com educação, gostei. Maravilha. Rapaz, deixa eu repetir pra esse trouxa que ele acabou de chegar aí. A gente tá fazendo uma live que não é live. Que porra é essa? Tá chovendo aí? O que que tá falando, cara? Tá chovendo gostoso. Eu tô ouvindo. Meu ventilador ligado. Tá fritando um ovo. Ó, tá fazendo tá tipo grelhando, tá grelhando aí, ó. Fazendo, como é que é aquela bagulha pururucando, né? Então, isso é na Bahia, essa merda aí. A gente vai fazer uma live que não é live. Ou seja, a gente vai gravar e depois eu vou jogar essa porra na internet do jeito que tiver. Então é uma falsa, é uma live fake, uma fake live. Amém. Então, cuidado com o que vocês vão falar, que isso não vai ter edição, não vai ter caralho nenhum. E se vocês tiverem com dinheiro pra pagar processo, problema de vocês, porque eu não tenho, não. Nada mais lindo que a. Eu tava falando aqui, mas esqueci que eu tinha mutado. É a famosa live gravada. Exatamente. Uau. Jovem Nerd. Vai ficar bom pra caralho. Rapaz, já começou aí. Já começou. Que porra é essa, meu irmão? Eu também não sei, cara. Deve estar alguém fritando um ovo aí, ou brilhando uma... Quem é o filho da puta que tá vendo a Globo aí, que eu chutei a porra do filho da Globo? Não, ninguém tá assistindo Globo aqui, não. Tá sim, é Globo. É você, Globo. Né, Jorge? Choque de cultura na Globo. Caralho. Olha só, cara, que merda, cara. Choque de cultura na Globo. Esses vendidos. Vocês estão chupando a bola do Guilherme Del Toro pra fazer robô gigante? Pacífico ruim. Pacífico ruim. É... E aí, Rodrigo, fala logo. Puxa a porra do assunto, caceta. Mas olha só, deixa eu te... Pô, você tá nesse caralho desse... 200 anos. E você sabe que a gente funciona assim. A gente propõe um tema, todo mundo começa a falar de um tema, daqui a pouco desvirtua, vira um bagulho completamente louco e a gente termina falando de assuntos completamente aleatórios e que não tem nada a ver com o tema. Sim, então, senhor, isso é fato. É, sempre então, daqui a pouco a gente está falando da sua vida sexual de... É normal. Essa ou a falta dela. Exatamente, ou a inexistência dela. É, pois é. É o melhor tema para esse grupo. Rapaz, você ficou. Oh, rapaz, você ficar com. Que porra é essa, irmão? De novo? Quem é? Olha... o puto? É tu, Zé. É você, Zé. É você, sim, Zé. O quê? Muta aí essa porra, muta aí. Mas tá no mudo. Não é ele, não, cara. Caralho, velho. Edalmi, aparece arrumado. Aí, filho da puta. Lá, senhores. Edalmi, estou... aparece aí. É você, Edalmi, seu filho da puta. Olha seu aí. Arrombado. Quando você ventilador. Quando você desliga para... essa porra aí, velho. Tá frio aqui, tá frio. Quando você para de falar, essa porra dessa air fryer. Agora essa merda tá desligada. Muito bem, cara. Agora vai pro chuveiro. Passa calor aí, filho da puta. Porque aqui em Maringá é assim mesmo, velho. Aqui no sul, né? Frio, é quente. Tira a roupa, cara. Tira a roupa, manda foto aí. Ah, já mandei isso pra uma mina. Comei a mina dele, acabou. Não, depois eu vou mandar o link disso pra sua mulher, viu? É, não! Tá? Sua mulher tem... essa porra que você tá falando aí. Eu tenho o perfil dela no Facebook, eu vou mandar pra ela. E eu tô falando sério, eu acho que a gente devia tirar o Jorge e colocar a esposa dele. Nesses, que dois, é nesses dois minutos que ela conversou ali, ela já é mais legal que ele. Vou iniciar essa votação no grupo lá. Não é, cara. Ela já chegou botando no cu dela aqui. Quem lava a louça é ele, esse filho da puta. É, foda. Não, e ela já chamou mesmo minha mãe de puta. Isso que é isso? Que isso? A sua mãe... vem cá, a sua mãe que tá falando... É a sua mãe, cara. Mãe, coroa, ó, cara, não vem coroa, não, velho. A coroa maldosa gostosa é essa? A coroa mesmo? Tem essa aqui, é mais barata. É. Aquela que você chamou de. Continua mais. Carol, eu vou te mandar. De piranha esperta. Nossa, Carol, eu vou mandar lá no WhatsApp da mãe. Ai, meu Deus. Já que você chegou agora, você não deve ter acesso ainda. As musas do grupo. Vai botar lá no grupo? Ai, senhor. Pô, vou botar lá pra ela ver. Ela merece. Coitada. Vê se eu não... Fala nisso, Jorge. Aproveitando que a gente sempre fala de você aqui. Fala, Delícia. A tua irmã continua solteira, é? Tua irmã. Caralho, olha só que maravilha, cara. Eu vou postar a foto aqui. Minha irmã noivou ontem à noite. Olha que filha da puta. Oh, olha que fofinho. Que fofinho. A musa vai do grupo. Acabar com a vida dela. Agora eu vou ser obrigado a postar a foto da irmã do Zé. Hã? Não, ela aí, é ó, casada já. Tô. Olha aí, minha irmã aí, ó. Minha irmã noivinha aí, ó. Olha, mandou foto da irmã. Aí. Caraca, caraca, parece o Aurélio. Sem barba. É, cara, o João Gordo. Parece o Aurélio sem barba. Minha irmã noivou, cara, olha que fofo. Ô, Jorge, eu fiquei tão feliz. Jorge, mas tem dinheiro esse filho da puta aí, né? Tomara que tenha. Tem porra nenhuma. Vocês estão mandando essas fotos aonde? Porque beleza aqui nenhum, no Discord, Carol. No bate-papo aí, o... Ah, tá, Carol. Achei. Eu tô mandando a irmã e a mãe agora. Que isso, lá. Cara? Que isso, que babaca. Que babaca. Assim. Carol, escolha uma. Estou vendo a irmã do Jorge. Cadê a mãe dele? Cadê a irmã? Cadê a porra? Tá no WhatsApp, porra. Tá, mãe tá mandando no WhatsApp? É um puto mesmo. Ah, mandou no WhatsApp? A mãe e a irmã? É. Jesus amado. É minha mãe e minha irmã. A tua irmã é meio Cerveró, né, Jota? Tem um olho mais... Cerveró. Ela teve... Ela tem um olho mais fechado que o outro, tomou-lhe um soco, né? Ela teve... Escuta, porra. Ela teve paralisia facial. Tipo, Salone, ela podia fazer filme, hein? Ganhar um Oscar. Caralho, cara, ela ficou com o rosto totalmente, a metade do rosto paralisado, cara, eu tenho medo dessa porra, velho. Mas ainda assim dava pra dar um, né? Ué, eu não sei, cara. Minha irmã que a gente tá falando. Cara, olha só, se a minha irmã tivesse paralisia facial, eu ia chegar pra ela e falar assim, você ainda consegue chupar uma piroca com essa cara assim? Eu não posso falar. Eu conheço um menino que teve e que chupa pirocas. Com a cara paralisada? Não, ele está cuidando e tal, mas ele está chupando pirocas enquanto cuida. Às vezes ajuda a sarar, né? Às vezes é um... Né? Ah, é, né? Quem nunca, né? Tá com uma piroca na boca. Pois é, se acontecer sarar. Comigo, eu já sei o que eu vou fazer então pra sarar. Se ele chupar um... Mas você já não faz isso, Jorge? Que isso? Não, que isso, cara, que isso? Nunca. Jorge, olha só. Oi. Não confessa porque não vai ter edição. Ai, meu Deus. Até então a sua família acha que você é hétero. Calma. Cara, o dia que a esposa do Jorge descobrir que ele usa as coisas dela... Imagina, Sérgio, agora me deu uma imagem na cabeça. Imagina o Jorge naquela página do Facebook de homens de lingerie. Homens que usam calcinha. Isso, cara. Imagina o Jorge agora, cara. Ela sai, eu boto calcinha. Ela sai e eu boto tampax no rabo. Que isso, rapaz. Olha só. Assim, da mulher toda arregaçada. Olha como é que a gente... Ah, é verdade. Que nem um anel de casamento. É amor. É isso, é verdade. Ô, Jorge, você é muito bundudo, Jorge? Já volta aí, eu vou ver se meus cookies estão prontos. Peraí que eu vou mandar a foto. Ih, da bunda? Ai, caralho. Peraí que eu já vou botar o pau pra... Eita, porra. Tava no mudo, não? Tava no mudo essa porra, né? Tava, né? Tava, amém. Tava. Não, acho que não tem foto minha de bunda, não. Rapaz, olha só, eu propus um tema aqui que a gente ia falar dos maiores anti-heróis dos quadrinhos, sabe? Mas eu tô aceitando opiniões aí, sugestões, cara. Quem é esse filho da... Caralho, quem é que tá fritando? Que porra é essa, meu irmão? Isso é o Edelmar. Fala nisso. Aproveitando... Ô, Edalmir. Cara, essa porra desse nome aí, meu irmão, vem da onde, hein? Espanha! Oi. Ele tá falando por telepatia. Tô entendendo. O nome veio da Espanha, daquela região básica, sabe? Diga mais. Cala a boca, meu irmão. Onde o pessoal fazia Assassin's Creed, era basicamente pra esses lados aí da Espanha. Esse lugar tava cheio de muçulmano. Meu nome verdadeiro seria Armir. Mas os espanhol, o basco, virou pra Edalmir. Entendi. Tá. Seu nome terrorista é Akmir, mas brasileirado ficou Edalmir. Eu pensei que era mistura, igual o pessoal faz aqui no Brasil. Não, mas é uma mistura, cara, de latim com árabe. Não, é a mistura do Brasil com o Egito, porra. Pensei que a sua mãe era tipo Eduardo e seu pai Almira. Minha mãe é de origem holandesa, africana, indígena. Não tem nada a ver. Caraca, com todo respeito, aí sua mãe deve ser uma coroa. Manda foto. Manda link. Manda foto da sua mãe, minha mãe já tá mesmo lascada mesmo. Manda da sua mãe agora. Eu só não mando da minha mãe, porque minha mãe... Minha mãe é mocréia, cara, nem vale a pena, porra. Mas em algum momento, seu pai se interessou por ela, cara. Ah, mas porra, meu... Tem foto dela jovem, não? Meu pai atacou a minha mãe quando a minha mãe tinha 17. Quer dizer, valia a pena ainda. Aí seu pai tinha uns 50 na época? Ele caralhou ela, fez logo dois filhos e estragou a mulher. Não, cara, meu pai, acho que ele tinha 19 ou 20. Né? Assim, toda a minha família vem ver o que eu tô fazendo e tá esse papo, é muito da hora. Hã? Ah. Cara, bota o fone nessa porra, cara. Caralho. Cara, não tem melhor assunto. Chama sua mãe lá e pergunta. Eu tenho 12. Chama lá sua mãe. Eu também chamo sua mãe e pergunta como é que ela perdeu a virgindade dela. É o que eu falo. O pessoal do grupo aí tem um. Provavelmente ela tá ouvindo, mas acho que ela não vai querer responder, não. É, pessoal do grupo. Ah, que pena. O pessoal do grupo tem um preconceito aí com a Mauri Cash, né? Porque a gente é pobre, mas é limpinho. Mas, caralho, vocês não sabem o que rola nessas gravações aqui, velho. Se a gente tivesse fama. A gente ia ser primeiro, assim, da podosfera, assim, disparado, caralho. Porque aqui a gente lá. A gente ia ser os primeiros a ser processados. Os caras da Comic Con estavam tendo aqui em Maringá uma discussão lá de um quadrinista. Quando eu cheguei, o cara tava indo embora, mas pelo menos foi legal trocar uma ideia com ele. É, amiguinho do Jovem Nerd, sei lá, a pessoa chupou as bolas do cara, viu os desenhos, mas nada de especial. Hã? O que é? Eu só vi a parte chupar bola. Não, é que aqui em Maringá, tava recebendo A parte que te interessa, né, Jorge? Um desenhista, aqui, um quadrinista. Nem lembro o nome do cara. Só sei que ele é amiguinho do Jovem Nerd e vai lá nos Comic Con da Vida. Afonso, não. Corta. O Fabiabu. Desenhista. Não foi o Iabu, não. Se fosse o Iabu, ia estar um monte de fã do Jaspion perguntando: ah, você vai desenhar o Daya Leão como? Não. O Iabunda. Não lembro qual. Meu Deus. Processo, estrelinha do processo. É o estrelinha lá do Jovem Nerd. Eu não sei quem é o cara, só sei que eu cumprimentei ele. Quando eu cheguei, o cara já tava indo embora. Foi dar uma palestra lá num boteco chamado Batcave. Norma, puta merda, isso é sério esse boteco aí mesmo, né? É sério, aqui em Maringá, a mãe de um amigo meu lá é meio que sócia da parada. Eu fui lá ver porque tava de graça. Aí é tudo nerd, essa porra, tudo nerd. O nerd metaleiro, eu fico. Nerd metaleiro. Caralho, juntou duas. Tem muito três, cara. Aqui em Maringá, vocês não têm noção. É que aqui. Só falta ser evangélico. Tem uma faculdade em cada esquina, tá ligado? O Reduto do Satanás. Essa mais porra. E barzinho. Batcave, olha só. A porra do Batman vai aparecer novo aí. No bar de metal. Não adianta, cara. Não adianta. Não adianta. A gente tenta ficar sem falar dessa porra do Batman. Aí, o que que dá? Batmetal, aquele do Batcoringa, Batflash. Não, cara, vocês inspiraram, velho. Não, viado, é Batcave, porra. Batcave. Olha que coisa boa que você quer perto do puteiro. Como é que é o negócio? Deixa a mulher do Naldo descobrir que ele tá gravando podcast com que tem mulher no grupo. A cara aqui em Maringá, tem muito disso, nerd metaleiro e tal. É faculdade, é uma cidade universitária. A minha cidade se resume ao quê? A um bando de japoneses que vai pro Japão e volta trazendo coisa, a um monte de universitário e economia agrária, tipo aqueles playboyzinhos metido a peão. Aqui na minha cidade você acha, sei lá, no bueiro. Tá, tipo, uma buceta tem aí também? Buceta? Chota? Pelo jeito, não. Buceta de cabelo colorido, buceta reacionária, todo tipo. Ah, aí, não, por favor, o cara. O Jorge faz tempo que não vê nem em casa. Cara, a verdade é que pra cara, mais pra baixo, cada vez que você desce mais pro país, assim, é mais gente babaca. De babaca cheio de dinheiro. Bem-vindo a Maringá. É, vai descendo, vai aparecendo os babacas. Pra que quase todo mundo votou no Bolsonaro. E se disse nesse ponto aí. Coisa, é uma coisa louca. Nesse ponto, mais gente boa é o Jorge, então? Não, o Naldo, né? Porque o Naldo tá mais pra cima. Não, mas esses não estão pra baixo, eles estão pro lado. O Jorge eu tô no meio, né? É, tô ali em Brasília, ali. Nossa, mas tá em Brasília e não foi assaltado? Não, ele tá lá roubando. Que isso, cara? Que isso? É, Jorge, a gente sabe que o seu último emprego, você... Não, que horas são? Ou Jafar, mulher do Jafar. É melhor responder. Naldo! Essa hora! Naldo! Largue esse celular! Quer ver ela cobrar o Naldo? Eu deixei! Eu participar da Cal, mas acho que eu falei que era semana toda sem internet! Eu deixei! ele não deve ter terminado de lavar a louça. Que vergonha, cara. Ainda bem que eu terminei, cara. Ufa! Mas olha só, a questão é a seguinte... A mulher, ela passa 3 semanas de boa e aquela semana infernal da TPM que ela te odeia por motivo nenhum. Provavelmente a esposa do Naldo tá nessa. Tirou lá o cookie? Tá. Que isso, Zé? Zé falando de comida! Tá falando de comida esse gordo, filho da puta! Eu esqueci de mutar, porra, peraí. Olha só! Que isso? É que eu fiz cookie, tá no fogo. E queimou o cookie. Vai botar o cookie mais tarde. Vai botar o cookie na boca da galera, né? Cookie é bom, mas queimado, né? Que isso, rapaz? Faz uma chuca nesse cookie aí, viu? Vem cá, o seu cookie tem gotinhas? Tem. De chocolate. De chocolate. O seu cookie é ao leite? Ui. Não, é meio amargo. Então é bom lavar, cara. Faz uma chuca aí que tá de boa. Rapaz, mas olha só, nessa questão da chuca aí, você não acha que... Né? O que que tem? Quando, né? Né? Quando você dá aquele azar. Às vezes você dá azar. Às vezes você tá no, né? No calor da coisa aí. Foda-se, aquele... agora vai aí. Sabe aquele feijão, tá, milho? Aquela milho, semente, milho, né? Aquela semente perdida, né? É como fazer uma rede com isso, né? Os caras dá aquela deslizada, né? Com mais facilidade. É. Como se tivesse manteiga, né? Isso. O milho é rei pra fazer isso, né, cara? A gente falou de manteiga, fala de Bernardo Bertolucci, cara. Aí sim. Eita, porra. Aí, ó. Trouxe mais um tema. Como é que a gente saiu de chuca pra essa porra, velho? A gente tá falando de sexo anal. Cara, tem tudo a ver, cara. A gente tá falando Marlon de Brando. Tá, a gente tá falando de cu. Vocês estão falando... Mas foi isso que... Foi isso que o Marlon Brando fez pra abrir o cu da mulher, cara. Passou manteiga. Só tinha manteiga na casa. Rapaz, ó... Não. Vocês nunca viram esse filme? Mamãe, eu quero... eu quero me casar. Oi, minha filha, você diga com quem. Quem eu quero me casar com o Marlon Brando. Nossa. Com o Marlon Brando, nossa, você não casa bem. Olha o bando já tira as paradas. Rapaz, a gente pode entrar no tema agora? Ou não? Ou não vai adiantar? Com o tema, cara. Peraí que a menina tá falando aí. Fala, Carol. É manteiga no cookie, o tema? No cookie. Rapaz, se bem que eu vou dar uma dica pra vocês, hein? Opa! Olha só. Peraí, deixa eu anotar. Peraí, que eu vou gravar aqui agora. É, ó. Condicionador palmolive, hein? Melhor que KY, hein? Só vou deixar essa no ar aí. Eu ia falar que condicionador eu uso. E você pode escolher. Eu uso, entenderam? E você pode escolher até o cheiro, hein? Do condicionador. Hã? Só pra vocês saberem aí. Cheiroso é um condicionador. Tem de agora chocolate? Agora eu acho que pode entrar no tema, hein? Sei dizer não, isso, cara. Sei dizer se tem de chocolate ou não. Tem condicionador de chocolate, mas não da palmolive. Os cabelos no cu. Não, mas assim, vocês não acham que uma coisa mais silvestre, uma fruta, fica melhor? Camone? Cítrico arde, cara. É, hidratante de vinho. Não! Tutti frutti. Paina. Não, pera, gente. Fruta silvestres, um condicionador de coisa. Aí se por acaso vier uma rajada na floresta. É. Aí fica salgado, pô. Aí dá um tempero. Caralho, vocês são tão nojentos, cara. Coisa, agora, então, você não puxa o tema. Agora vai entrar o tema. Peraí, vocês estão se atropelando aí. Vamos lá, 3, 2, 1 no tema, hein? Vamos lá. Solta o som! A Mauricast! Edição! É nessas horas que eu sinto falta do Thiago. Caraca, o Thiago, né, cara? É. Tá, agora a gente pode entrar no tema, deu uma abertura. Aí ele faria logo assim: Amoricast, os perdedores, pam. Aí, episódio de hoje, gente, a merda dos cavaleiros. Credo! A voz do Cavaleiros tá Zodíaco pra mim? Cavaleiros do Zodíaco não acaba, ele ia ficar logo puto, logo. A voz do Rodrigo tá cortando só pra mim, quando ele se exalta muito? Pra mim sim. Também. Pra mim também. Então eu vou abaixar. Essa internet merda aí do Rio. Rapaz, a minha internet agora... A minha internet agora é 100 mega de fibra ótica. Aqui na região inteira. Trocaram lá no trabalho, trocaram aqui em casa, agora é tudo fibra ótica. Por favor, eles roubam. Você paga quanto? Mudou de milícia? Mudou de milícia, Rodrigo? Eles... A moça tá falando... Caralho, deixa eu falar. Você sabe que eles roubam bem, né? Esses fios de fibra ótica em São Miguel, porque eles roubam muito. Ah, mas aí... No Rio de Janeiro? Não, mas... Rio de Janeiro, não, porra. Mas... O ladrão rouba, o ladrão tá sendo a polícia, né? É. Pô, aqui na minha cidade ninguém rouba, não, cara. Quanto, quando... Quanto você é paga? Posso? Quanto você paga na internet aí? Eu? É. Ah, não paga. Você é que isso? Ele rouba. Eu roubo do vizinho. Oh. É. Oh. Não, é... Quando... Eu tô pagando acho que 100 mil reais ou cento e pouco. É porque tem a TV também, aí não chega nem a 150 pau, cara. Eu pago, pô, 189, é boa, eu pago 189 de 10 mega. Que merda, Jesus, cara. Amado. Caralho, você tá fudido mesmo, hein, Zé? Eu pago 100 reais pra ter 15 mega. Que lixo, cara. E eu moro na capital, viu? Então, eu moro no interior, deixa eu falar. Porra. Quando a minha bisavó morreu, eu fui lá na IML lá pra pegar o corpo dela lá pra levar. Dinheiro. Pra pegar o quando dinheiro. Minha bisavó morreu... Escutem. Quando minha bisavó morreu, eu fui lá no IML lá pra pegar o corpo dela que tinha passado pela autópsia, sei lá. E aí tinha acabado de chegar três corpos extremamente tostados. Os três caras estavam roubando fio, cobre. Os caras estavam encolhidinhos, sabe? Cara, era muito fedido, velho. Que imagem merda que tava na minha cabeça. Eu pensei numa, eu pensei numa piada, mas eu não, é muito pesado pra isso. Eu morei tá bom, eu morei por muito tempo lá no Rio de Janeiro. Tá bom, ponto. Aí a piada aí, ó. É. Não, era o... Legal, beleza. Próximo. Porra. Fala, o Rodrigo, o que tem que falar, porra? Eu morei por muito tempo no Rio de Janeiro, lá no sul mesmo, área sinistra. E, ó, tranquilão você andando assim de madrugada no Rio e encontrar um presunto largado assim, que os caras tinham tostado lá no micro-ondas, né? Micro-ondas é quando eles pegam um pneu de carro, botam um cara dentro e taca fogo, né? Uhum. Aí você... Caralho, velho. Ah, os caras torravam os caras... Subindo coisa nova. É, os caras torravam os caras assim e no pé do morro, assim, ou na pista, assim, ou na saída da favela, dependendo do lugar que fosse, vinha e trazia assim, um presunto de carrinho de mão, assim, e jogava, assim, no, perto da caçamba de lixo, pra polícia ir lá pegar. Muitas vezes. Rio de Janeiro, educado, né? Entrega o corpo pra polícia. É, o bagulho aqui é louco. Claro. Aqui não, né? Que eu já não moro mais na capital, mas... Porra, não morava lá, era... Rio de Janeiro é sinistro, cara. Principalmente a parte do... A verdade, a polícia... O Jafá sabe disso. A polícia no Rio de Janeiro só existe. Cortou, que... cortou, viado, cortou. A polícia no Rio de Janeiro. A polícia no Rio só existe ali na parte do. Que é a parte abastada da cidade. No resto da cidade. No resto da cidade a polícia é esporádica, é muito deficitária, cara. Então. Pô, eu estudei turismo, eu ouvi isso direto. Vamos lá, vamos. Ah, então vamos lá. Alô, Unicast! No episódio de hoje, os anti-heróis dos quadrinhos. Obrigado. Qual é o que vai, que vai? Quando? Puxa a porra do assunto. Isso é a música do plantão da Globo, caralho. É. Falando de anti-heróis de quadrinhos, tem que falar do Doutrinador, né? O anti-herói sim, velho. Cinema. É. Como é que é o negócio? Doutrinador, velho. Teve o filme. E o Rodrigo assistiu, vai fazer uma sinopse desse filme. É o Apolo, o Doutrinador. Apolo Doutrinador. Do que? Eu conheço o Treinador, mas eu não faço ideia. Não, Doutrinador, herói brasileiro. É o Justiceiro BR, velho. Sou burro. Ah, tá. Burro. Eu pensei que era o Treinador lá da Marvel. É. Porra, aquele cara é maneiro, hein? Aquele ali tinha que ter um filme. Tá lá. Agora vai ter com o Deadpool, lembra? Ano que vem vai estar tudo na mão da Disney mesmo. É. Ah, mas vem cá, o Treinador, ele é anti-herói? Ele é anti-herói? Não, filho da puta, ele tá falando do Doutrinador. Não, cara, eu sei, tô querendo saber. O herói do Bolsonaro. Se o Treinador é anti-herói. É. Tô pensando que a gente vai falar de uma parada maneira. A gente vai falar de uma parada maneira. Quadrinho Nacional, cara, virou filme, velho. Para com isso. Alguém viu esse filme aí? Ou leu o quadrinho? Eu li o quadrinho, mas... Não. Eu vi o trailer. Sei lá, não... Ih, eu vi o trailer, é filho da puta. O trailer todo mundo viu. Então vaza o trailer. Opa! Cara. Que isso, cara? O que foi isso? Tem alguém sendo morto aí agora, aí. Uma mulher aí. E aí você não viu. Tem barulhento, é foda, né? Ai! E aí, vamos falar de que isso. Rapaz, alguém puxou aí o filho da puta do treinador aí, ué? Quem parou aí por de falar? Por que a gente não deixa a Carol escolher o tema? Ela é a moça, cara. A gente tem que respeitar ela. A Carol você também é moça, teu cu. O teu cu, essa responsabilidade vai ser minha. Escolhe isso. A Carol é travessão, cara. Tira o Jorge e coloca ele. Já gostei dela, velho. Não, eu também gostei. Também gostei. Eu merecia. Eu mereci, obrigado. Eu quero ver se na hora de oferecer chupeta grátis pra todo mundo aí, vocês vão sentir hoje. É, o prazer antes do trabalho. Na hora que ele não ficar durante. Foto do cu, aí vocês vão lembrar. Foto do cu, pra se lembrar com amor. Sim, Rodrigo, puxa o assunto. Caralho, eu já falei. O Zé já falou. Poxa. Aí, caralho. Não, mas outro do assunto. Alguém entrou. Que é isso, cara? O Zé morreu, velho. Ele queimou o cookie, velho. Caralho. Ai, ai. Primeiro cookie dele. Tá virando até o olhinho na foto, ó. Não, caralho, mas sério, quem puxou o doutrinador? Fala desse. Fui eu que puxei. Então é vai. Nos quadrinhos, tá diferente do filme. Nos quadrinhos, o cara é que nem o Goblin Slayer. Lá, daquele mangá japonês do estupro. O cara só tá preocupado em matar... No cinema, não o cara... Não vai falar de otaquice aqui nessa porra, não. Não baixa o tentar pegar o Zé pra fazer otaquice. Ele é obcecado em matar político. De repente, os caras metem romance no filme e fica assim, ué? Os quadrinhos vão numa direção, na outra. Tem romance? Isso parece... Isso nem parece vindo de um cara que falou, ô, o Crunchyroll é grátis, eu quero assistir Goblin Slayer. Cara, mas olha só, ele nos quadrinhos ele só pega estuprador, é isso? Não. Senador, mas tá político. O negócio dele é Lula, Bolsonaro, esses caras. Ah, tá. E onde é que você falou que entrou romance no filme? Porque nos quadrinhos o cara é obcecado em fazer isso. O negócio dele é matar político. Exatamente. É porque mataram a família dele. Tinha que fazer esse plot merda pra história andar. Não, mas isso não pode deixar o cara... Tipo, eu só quero matar político porque eu sou um brasileiro revoltado. Não, tem que matar a família dele, tem que pôr um romance. Fica mas isso matar no quadrinho... Pera, vocês têm que me dizer o que é no quadrinho e o que é no filme. No filme. O cara quer matar político. Só isso. É um militar, fodão, quer matar político. Ah, não tem background, não tem porra nenhuma. Ele é só um militar maluco. Não tem família morta. Ele é vingança do Brasil, praticamente. Eu acho que não precisa falar militar maluco, porque é sinônimo, então... É intrínseco. A primeira cena do quadrinho é dele jurando lealdade à bandeira, sabe? Ele tá, tipo, eu vou proteger meu país do seu maior inimigo. Ele começa com até de empresário corrupto, político, qualquer um que seja associado à política. Ela é uma carta, praticamente. Que é o que se o Batman for prestasse, faria, né? Não ia ficar... De novo o Batman? Ficar batendo em batedor de carteira que não resolve nada, né? O Jafó vai editar essa merda aí pra gente... Mas peraí. Não. Bate no ano 1, ele faz isso. Foda-se. Então o doutrinador é um pra melhorar. Deixa eu dar o Mi continuar. Ele vai desenvolvendo isso, ele vai por todo o Brasil, tipo assim, matei muito bandido, muito político carioca, muito empresário carioca, muito cara ligado ao governo carioca, eu vou pro Nordeste, de lá. Depois ele vai pro São Paulo, ele vai indo, aí eu fui vendo o filme nos Piratiflix da vida, e fui vendo que, poxa, não, tá meio esquisito, o filme é bom. O quadrinho, ele é um herói, ou anti-herói, com uma missão, com uma visão de mundo. Ali ele tá pra um herói trágico romântico, que eu achei meio estranho. Agora aí, vem cá, a família... Rapidinho, só te interrompendo. A família morre, aí ele tem uma Robin lá, né? Ele tem uma menina lá que é assistente dele. O romance é com essa menina? É que seja essa menina do filme. Só que nos quadrinhos não tem isso. Nos quadrinhos ele é um cara bem autossuficiente, ele é bem justiceiro mesmo. Não, beleza, mas no filme é com essa menina, a gênia do computador lá. É, Ela é microchip, praticamente. Ah, tô ligado. Pô, mas o cara é pedófilo, então, pô? Quem não é? Não, cara, ela tem mais de 18 anos. Caralho, nada. Que perigo, que cara. Isso, cara. Brasil, Brasil. O cara vai matar político, não pedófilo. Vai, é, verdade. Ah, é, tá certo. Missão por vez, porra. Grupo que era pai dos 14 literatura de anti-herói. Pera, o Saci menina. Pererê é o quê? Pelo menos, é. Tá, isso é prioridade, né? Foda-se. É, caralho. Caralho, velho. Não, é, é uma merda, né? Ou seja, é uma merda. Você viu o filme? Quem viu o filme? Ninguém viu o filme. Porra. É uma. Ninguém viu. Caralho, estou esperando. Agora eu fiquei curioso pra ver se ele passava piroca na menina lá. Eu vou ter que baixar essa merda pra ver. Vai ver só por isso, Rodrigo? Claro, porra! Ah. É um anti-herói sendo bem anti-herói, você né? Você gosta, o negócio fala, é matar bandido político, mas não é ser pedófilo. Tem que aquela questão, né? É, e meter a rola em novinhas. Maldade. Ah, o cara é mó gato. Pronto aí. Pronto aí. Começou. Pois a mulher dele. Eu vou mandar o link pra esposa. Pra ela desmascarar esse filho da puta. Que isso, cara? É, que viado. Ai, ai. Sim, próximo assunto. Vai, vai. Não, é dessa não, é o mesmo, filho da puta. Vamos falar de um filme que ninguém viu. Olha que coisa bacana. Venom. Não! Caralho, não, pelo amor de Deus. Não, mas o Venom, não, mas assim, o Venom... O Venom é um anti-herói, caralho. Não, mas faz pouco tempo, cara, que ele virou anti-herói. Ah, pouco tempo, seu louco, cara, o Venom é anti-herói desde 90, faz pouco tempo, só tem uns 20 anos. Porra, 10 anos, louco. Um monte de tudo pra fazer o cara virar um herói. Aquele Deus Kinu que matava Celestial, eu falei, não, chega. O Deus do Venom mata o Deus do Thanos, estamos forçando a barra aqui. Que porra, Deus, que, nu, que criou as simbioses. Assim como os celestiais criaram os eternos. Eu fiquei assim. Deus, se isso aí foi publicado depois de 2000, eu parei de ler, cara. Eu não sei. Cara, como é isso que eu achei ridículo. Essencialmente, o Kinu, quando criou as simbioses, usou magia negra das sombras. Essencialmente, as simbioses seriam mais demônios do que aliens. E eu fiquei assim, sério? Fiquei lendo aquele gibi me perguntando, mas que merda. Isso é retcon, né, cara? Retcon sempre é uma merda, né? Vou falar uma coisa, mas dizer que ele é um agente celestial de um deus do mal. Ah, mas aí até aí o justiceiro. Até aí. Ei, é uma putaria. Putaria! Não, olha só o retcon. Foi tão safado que disseram que o quartel-general dos Guardiões da Galáxia é a cabeça de um celestial morto. Eu fiquei assim, sério? O Kinu criou o QG dos Guardiões da Galáxia acidentalmente? Poxa, vou cortar a cabeça desse celestial. Pum! É o QG. E pior. A primeira simbiose foi aperfeiçoada ali dentro, o lugar onde os Guardiões da Galáxia vivem. Eu fiquei, o quê? Mais retcon safado? É, uma zona, né, cara? Não, e é uma zona merda pra caralho. Uma coisa maneira. Não, é que não tinha lógica. Se lugar nenhum ia ter. Tá suja de simbiose, cara. O cara forjou a simbiose ali. Era pra ter um monte de Venom naquele lugar. Como é que não tem? Porra. Mas lá nos anos 90 teve uma coisa do tipo o planeta do simbionte, não teve? Uma colônia que teve, algo assim. Eu lembro que eu li essa, uma merda, cara. Tem aqui aí na Terra, aquele planeta e deixou muitas simbiontes com o trauma dele. Aí na Terra eles fizeram os filhos do Venom, né? Clonaram, caralho, ficou uma merda. O pior, velho. Eu quero que você me diga uma saga boa do Venom. Ela tá invocando demônios, você soube? Sim, o Venom tem uma filha simbiótica lá, que se fundiu com uma gótica, e a menina invoca demônio. Eu fiquei assim, simbiose invocadora de demônio, chega. Caralho, gótica é uma merda, né? Eu só ouvi merda aí agora. Não sei, vai ser... É merda, velho. Vai ser só anti-herói de quadrinho ou eu posso falar do Naruto? Não. Vamos falar de coisa boa. Vai tomar no cu. Fala só do Itachi, porra. Ó, quem que veio primeiro? Veio o Deadpool ou o Máscara? Máscara é mais antigo. O Deadpool é meio do finzinho dos anos 90 já. É, o Máscara também. O Máscara, tecnicamente, ele é um anti-herói, não é? Sim, ele é praticamente um vilão. Ele só virou anti-herói no cinema. Os quadrinhos dele é quadrinho de terror. Eu nunca li as HQ do... Tem HQ do... É, né? Deixa eu pesquisar rapidão aqui. Eu sempre quis ler aquela do Máscara versus o Lobo, que acho que um não consegue matar o outro. Aí fica eles se escrotizando. Nossa, o Vasco era de 82. Isso que é foda, né, cara? Assim, porque você pega isso aí, pode colocar qualquer um desse pessoal aí. Você pode pegar o Lobo, pode pegar o Deadpool, pode colocar uns 300 negros ali que não consegue se matar, porque os dois são tão foda ao extremo, que daí vira uma merda. Tipo Cavaleiro do Zodíaco novo, né? Que todo mundo é super overpower, e daí fica os chato. Os animes atualmente tá cheio de gente overpower, só no JoJo que não é assim. Oh. Cara, não... Sabe? É tipo, daí fica um saco. A temporada de JoJo, aqui temporada, tá cheia de anti-herói. É um cara meio vampiro que se junta com a máfia italiana e quer derrubar os capôs da máfia e mandar em todo mundo. É um cara bem anti-herói. Como é que é o nome? JoJo Todinho? É, Adventure. É o filho do Dio, filho do vilão, lá, o vampirão, que quer basicamente virar capô da máfia italiana. O cara era um japonês que ficou loiro. E nem se virou Super Saiyajin, o cara é meio vampiro. Ficou assim, porra, isso foi uma homenagem ou falta de criatividade? Alguém não, assiste esse anime, né? Muita gente assiste. Jojo é uma merda. Ai. É, pronto, aí sim. Aí justiceiro virou negro pra entrar na máfia. E depois ficou cinza. Eita, tá, virou zumbi, virou anjo. Vai tomar no cu. Virou Frankenstein. Mata vilões. Caralho. Presta atenção, o Rodrigo sai, o Jafar começa a falar. Rapaz, eu não saí não. Faltou energia aqui em casa, caralho. Aí foi lá roubar do vizinho, ó. Não sei como é que é. Foi lá, a porra do vizinho tirou a porra da minha extensão da tomada e faltou energia. Aqui é foda, cara. Na cidade de merda que quando vai chegando no final do ano que a galera vai entrando em férias, vai vindo pra cá, mesmo, começa a dar problema, falta energia, falta água, falta o caralho, essa porra... Esse buraco. Aqui. Planejamento urbano de prefeitura vagabunda. É dureza. Só souberam roubar esses arrombados aí. Quem foi o último a falar aí? Foi. A minha colega aqui falou 2 segundos, aí cortaram ela. O Zé saiu, é isso mesmo? Nem percebi. Pois é, tão relevante. Tá lá escrito, jogando Fortnite. Olha que filho da puta. Agora tá tudo completo. Já temos um negro, já temos uma mulher. Tem que acabar a Fortnite. Pronto, quem é o negro, hein? Jorge. Eu. Não, o Thiago que é o negro, cara. Vocês sabem que a convenção social é que o Thiago é o negro. A gente já falou isso. É, por isso ele não participa. Isso, rapaz. Quem vai falar agora? Fala aí o próximo babaca aí, a respeito do próximo herói babaca aí. A mulher do grupo, para dar um pouco de como ele chama? Da legitimidade dá. Do boy. Dá o quê? Vai dar você, seu arrombado. Que isso, rapaz? Essa menina tá insana. É isso que dá, ficar se metendo com o otaku aí, ficar assim, ó. Não, cara, não vamos maltratar a menina, não. Pelo amor de Deus, deixa ela xingar a gente. Deixa ela xingar a gente, ela merece. É. Cala a boca, já. Deixa a garota falar. É. Donzela. Não, gente, não bota eu agora, não. Bota eu mais pro fim. Donzela. Deixa vocês falando merda primeiro, pra mim ficar sentir mais à vontade. Rapaz, tá. Pô, mas você já tá aí todo esse tempo ouvindo o Jorge falar? Que isso? Pode ir varrer a casa aí e fala alguma coisa. Que isso, rapaz? Caralho, velho. Tá, cara, depois que você leva o ouro pelas costas, não sabe por quê. Toma esculacho da mulher em casa e ainda vem tomar esculacho da mulher na internet. Toma! Então, já pode começar a falar. Alguém tem o número da mulher do Naldo? Põe ela na chamada também. Não, vou mandar o link pra ela também. Deixa ele. Ai, credo. Vou mandar assim, olha o que os maridos de vocês estão fazendo. Então eu vou puxar um aqui que eu gosto muito, que já teve duas tu adaptações. Tu vai puxar outro, você quer dizer, né? Ninguém fala nada, porra. Ninguém fala nada. Ô, Jorge, para de cortar. Outro, né? Caralho, Jorge é um filho da puta. Nunca vem gravar. Quando vem, fica atrapalhando. Cara, calei. Já teve duas adaptações pro cinema, com o ótimo ator Nicolas Cage, mas que o segundo filme não foi tão bom. Que é o Motoqueiro Fantasma, cara, que eu acho, assim, eu conheci ele ali quando era adolescente, sabe como é que é adolescente, tá naquela época metaleiro, sabe? E incompreendido, você conhece, sabe? Você conhece o Nicolas Cage? As capas aquela da época do Motoqueiro Fantasma são capas de disco de metal, praticamente. Aquela época vergonhosa, né? Eu acho que eu gosto muito dele por causa dessa época, que tá, tipo, a lembrança que eu tenho do que eu li na época do Motoqueiro Fantasma ali quando eu era adolescente, quando eu vi o filme, eu acho que é por isso que eu gosto dessa porra. Porque até agora porque era eu sou. Qual motoca você tá falando? O motoca tradicional, o Johnny Blaze ou o Robert Reis, aquele mexicano? Não, o Johnny Blaze. Primeiro, vai. Tem o Johnny Blaze, tem o Danny Ketch. Johnny Blaze. Tem o Kenshiro Cochrane, que é aquele do 2099. Porra, motoqueiro e, pra caralho. É o melhor, né? É o melhor. Cara, o 2099 é o melhor, hein? Tá, não, mas... Jorge, me possua, Jorge. Me possua! Depende, vocês já leram... Depende, vocês já leram o Mamuteiro Fantasma? Cara... Aí sim. Pronto. Era montado no... Era montado no... Eu juro que eu tô me coçando pra não ler essa porra, cara, porque parece muito merda, mas deve ser muito louco o cara montado num mamute. A cobra do paraíso era o Mephisto, velho. Eu fiquei assim, sério? Cara? É, o Mephisto é a cobra que corrompeu Adão e Eva. Você tá de sacanagem, vai tomar no cu, caralho. Ainda bem. Porra, por isso que eu não leio mais um quadrinho mensal, cara. Por isso, cara. Olha só isso. Essa parada do mamute eu tava doido pra ver. Não, mas cara, assim... Quero fazerem merda com ele. Lembra que ele recentemente virou motoqueiro fantasma espacial, o Arauto de Thanos, com uma... Aí, nossa, sim. Nossa, e é o justiceiro. A gente volta pro justiceiro. Não, ele que educou o... Ele tinha o Thanos bebê, não era? Sim, essa história que eu achei muito bosta. Meu Deus, pra quê? Caraca, velho. O Edalmir realmente lê quadrinho mensal, cara. Cara, finalmente a gente tem um especialista, cara. Puta que pariu. Especialista em merda, né? Vamos dar nome pra Omelete podcast agora. Cara, agora tá profissional pra caralho. Cara, o Edalmir tá falando, eu não tô entendendo nada do que ele tá falando. Nada. É porque você é burro. É porque você não cala essa boca, cara. Filho da puta. Não, mas cara, falando sério. Uma das cenas de cinema que mais me marcou assim, na minha adolescência. Quadrinhos, Zé. Filho da puta. Mas falando do motoqueiro, desgraçado. Quadrinho. Porra. Vai, é do filme do cena... motoqueiro. É a transformação do quadrinho. Quadrinho não tem cena. Não, eles transformando. Mas a cena que aparece o Cavaleiro Fantasma e o motoqueiro. Eles correndo um de cavalo e um de moto. É 30 km por hora, que é mais rápido. Aquilo merecia, velho. Cowboy, não, como é que é, Zé? Como é que é? Repete pra mim. O Carter Slade. Carter Slade, todo mundo que eu conheci, que assistiu o motoqueiro, queria ver um filme solo dele. Porque um cowboy fantasma atirando em demônio é algo que deixa todo mundo de pau duro, velho. Cara, tem um isso jogo é chamado. Tem um jogo chamado Dark Watch, que é isso aí, né? É um vampiro, vampiros, cowboy, é Red Dead Redemption com Castlevania, velho. Assim, já era pai já nessa época, mas eu jogava de vez em quando um PS2, aí tinha esse... Caralho, meu cookie ficou bom, hein? Dark Watch. É engraçado esse título. Eu tô assim, ligado com o que é Dark Watch. Continuou com ele, velho. Que eu me lembro que tava no... O que? Dark Watch. É que assim, é sempre no Capcom. Capcom e quadrinhos. A mina tá falando aí, vai. Último Marvel vs. Capcom, não tinha anti-herói. Não deixa a mulher falar mesmo. Calma, que pariu. Cala a boca aí, viado. Que isso? Deixa eu falar. Oi. Fala, demônia. Demônio, deixa eu falar. Aqui é assim, antes falando de anti-herói. Todo mundo assim pensou que aquela DLC do Soldado Invernal. Mano, o Edalmir disparou nesse caralho. Cala a boca, Edalmir. Deixa a mina falar. Não. Caralho, Edalmir, calma, Edalmir, calma. Ela acabou a faxina agora, porra. Ih, mané. Eu acabei de faxinar o cu. Tava todo. Opa! Com aquele escovão de limpar vaso? Eita, caralho. Vai lá, puxa aí, Carol, fala aí. Cavaleiro da Lua, caralho. Porra, o Cavaleiro da Lua é massa, hein, velho. É o Batman da Marvel. Ele só é babaca. Não, é da hora. O problema é que a maioria dos caras são muito ruins. Ele quase não mata ninguém. Cara, eu lembro do... Ele era motorista de táxi. Já era... Disfarce dele. Era uma beleza. Já era anos 2000 que ele... Que a Marvel tentou dar uma revitalizada nele. Que aí ele volta... Ele é um maluco. Ele volta com as pernas quebradas. Aí ele não sabe se realmente ele fez o pacto lá com a entidade ou se ele fantasiou tudo porque ele é maluco. Caralho, essa porra ficou foda pra caralho. Eu não lembro, eu sei que já era anos 2000 já, mas eu não lembro. A Panini republicou essa merda, não tem muito tempo atrás não, acho que foi uns 2 anos. Que essa época que ele começou a ficar maluco, sabe? Isso, era o desenho era daquele... Ele usava um terninho. Dave Finch, não era? Isso. Porra, essa... Cara, esse arco é foda pra caralho, meu irmão. Não gosto, eu não gosto da arte do David Fincher. Cala a boca, seu... Cala a boca, seu merda. Porra, você falar que não gosta. Eu não sei porquê, cara. Não, daqui a pouco ele vai falar que o Romitinho é ruim. Não, o David Fincher, eu tive a oportunidade de falar pra ele que ele é um artista medíocre. Meu... Só que fala em português e não entendeu nada. É. Aí o David Fincher falou, mas eu tô desenhando pra Marvel, você é gordo. Que paga pra vir. Que você, paga pra você vir tá nessa desenhando pra quem? Desenhar pra Marvel atualmente não é um sinal de vitória, né? Paga pra eu vir falei... na CCXP, seu gordo. E ainda pagou a passagem pra mina, ficou no mesmo quarto e não comeu a mina. Não comeu a mina. Não, otário, só ficou com a sandália dela. Caralho, Jorge lembra das paradas todas. É o chinelo da menina dela. Grande merda. Ai, meu Deus, que vergonha. Muito bom. Ô, Carol, você mora no Rio mesmo? Capital? Não, olha aí, Paulo. Filho da puta, presta atenção. Porra, presta atenção. Seu merda. Carol, você pode extorquir bastante dinheiro dele, viu? É, eu não gosto. Peraí, Carol, tu mora onde? Em São Paulo. Ah, tá. Oh, beleza. Eu sou de Maringá. É. Sou do Sul. Beleza. É. Basta só você dizer que é otaku, que é fã de quadrinhos, você pode pegar bastante dinheiro dele, viu? De vez em quando eu vou pra aí. Um gibi é quase um rim. Esse ano tu não vai nessa CCXP, não, Zé? Peraí. Comprou um Elite Box dessa vez? Não. Esse ano eu não vou, não, tô quebrado. Que mandou casar, se fudeu. Tá? É, pois é. Eu conheci um dos caras que vai dar palestra lá, chega. Ah, mano, tá uma bosta. Eu só tinha domingo pra ir. Domingo tá uma bosta completa. Tá um cocôzinho. Cara, sinceramente. Vai. Lá, velho. Vocês realmente têm vontade de ir na CCXP, cara? Ah, Rodrigo, a gente tem vida, né, cara? A gente tem sim, pô. A gente é feliz. Pra estreia do Aquaman vai ser na CCXP. Cara, tudo bem. Sério? Tudo bem que vocês... Eu sou no sábado eu não. Vocês sabem que a Anime Friends, anime isso, anime aquilo, quer imitar a Comic Con, né? Os caras tentou, mas falhou, né? Cara, Anime Friends esse ano foi bem legal. Velho, vou falar um bagulho pra vocês. Vou falar assim, nós somos de... Nós somos de épocas diferentes, tá ligado? Eu lembro que aqui no Rio de Janeiro, se eu não me engano, em 2010, por aí... Quem é esse cachorro filho da puta que tá latindo aí, cara? Desculpa, é o meu. Ah, caralho. Tá lambendo as bolas. Tá lambendo o cookie. Peraí que eu não preciso levantar. Bota as de chocolate. Não, cara, aí, porra, lá pro 2010, 2011, sei lá, eu fui no na Rio Comic Con. A primeira parada que teve assim de quadrinhos assim no Rio Comic Con. Porra, vou falar pra vocês que eu tava empolgadaço, cara. Tava muito empolgado. Caralho. Caralho. Frank Miller? Não. O... Aquele velho lá. Não, o velho lá, como é que é? Alan Moore. Não, porra. O Manara, porra. O Milo Manara. Ah, o Manara. Ai, Manara, que delícia. Esse velho punheteiro a gente ia saber, né? Ele veio, cara. Né? Porra, eu tava empolgadaço lá pra pegar autógrafo dele, assim, mas assim, porra, eu tava com meu filho lá na época, né? Eu tava passeando, tava mostrando. Eu tava tentando inserir meu filho nesse universo de, né, de merdice. De punhetaria. Ainda bem que ele largou essa merda, né, e hoje é um ser humano. Mas ele gosta de quê? De mulher. Não, não, não é possível. Anime é Minecraft. Minecraft. Não é possível. Cara, aí. Meu, cara, meu filho é mó diferente. Seu filho joga Fortnite? Meu filho é mó diferente, cara. Meu filho joga futebol. Meu filho, porra, tem amizades. Tudo que eu não tinha na idade dele. Mas então, deixa eu continuar. Aí, porra, eu fui lá naquela porra daquela Rio Comic Con, tava com ele, tava empolgadaço. Aí tinha lá o Bayou Moon, tinha lá aquele Rodrigo não sei o que lá, tinha a galera dos quadrinhos nacional, tava toda lá. Tinha o... Rodrigo Leonardo. Torelli. Tinha aquele maluco, não, o Torelli não tava... Torelli. Tinha aquele cara lá do que escreveu o Cheiro do Ralo lá, o... Mutarelli? Não. Mutarelli, exatamente. Ai, tinha uma galera. Cara, que ambiente bacana. Que bagulho maneiro. Mas assim. O que aconteceu, Rodrigo, aí? Então, cara, eu fui lá, peguei uns autógrafos, né? Tirei umas fotos, comprei uns quadrinhos. Aí fiquei circulando lá, velho. E porra, assim, depois de uma hora e pouca, eu olhei assim para aquele ambiente e falei assim: gente, não dá, né? É um monte de adulto, né? Fazendo coisa de criança. Na verdade, é um ambiente fechado, é um micro-universo onde adultos se comportam como crianças, né, cara? Teiros também. Aí meio que me deu uma depressão depois dessa porra. Eu nunca mais, cara, nunca mais quis ir pra nenhuma merda dessas. Assim, nunca mais, cara. Cara, mas você fez pior, criou um podcast. Podcast. Pois é. Pior, passou pra falar mal, cara. Tá, diferente. Né? grande avanço, velho. É, cara, acho que tu regrediu. Massa, né? E eu vou criar outro, tá? Com drogas e piranhas, sem vocês, seus miseráveis. Ingratos. Sendo aqueles podcasts feministas, porque só tem droga e piranha. E o cookie do Zé. Que isso? Que isso? Porra! Eu quero ver no editar essa parte. Eu vou botar o link pro seu perfil do Facebook, que não vai ter edição essa porra. Os caras vão enfiar o dedo no seu cu, Edalmi, tu tá fudido, hein? É que aqui em Maringá coloca tem muito assim, disso, velho. Compartilha o link. Compartilha o link no Facebook dele e fala assim, você não vai acreditar no que o Aldalmir disse no minuto tal. Sobre as feministas. Jesus amado. Uhum. Cara, eu vou acabar que a gente já deu uma devagada aqui. Eu vou falar do meu agora. Tá? Agora? Vocês estão deixando. É. Velho, o Mark Waid escreveu, sei lá quantos anos atrás, que eu não vou procurar isso. Eu não vou procurar isso, que se foda. Mas ele escreveu o Irredimível, cara. O Zé, você tá falando com a sua mulher, você bota no mudo aí, ô viado. Desculpa. Ele tá abrindo biscoito, caralho. Isso aqui fale, é uma zona, fale, cara. Ninguém respeita. Fale, senhor. Ninguém respeita mais, cara. Então, fale, senhor. Eu não. Desculpa. Eu vou tentar dizer. Ele tá comendo, cara. Ele tirou do mudo pra mastigar. Não aguento, não. Fale, senhor. Fale, senhor. Fale, senhor. Então, cara. Eu lembro que eu conheci esta porra em 2009. Eu não tenho certeza se ele é de 2009. Mas. É o disparado pra mim o melhor anti-herói dos quadrinhos, que é o Irredimível do Mark Waid, cara. Ih, tá mijando. Tá que pariu. Zé, vai tomar no cu, Zé! Zé, vai tomar no cu, Zé! Tá certo. Bota essa porra no mudo aí! Peraí, porra. Desculpa, Vacilio. Caralho, tá mijando, filho da puta. Filho da puta, cara! Dá descarga, não esquece da descarga. Porra, é isso que eu falo, tá? Caralho, eu vou falar, esse filho da puta começa a soprar. Gurizada, eu vou vazar. Vai embora, demônio, vai. Vai pra igreja, vai rezar, pô. É. Manda mensagem, depois da mensagem eu encerro a gravação aqui. Tá bom, vai embora. Falou. Sim, Rodrigo, continue, vai. Fala aí do cara. Vou tentar, né, esse filho da puta aí. Então, pode estar certo, de 2009 a 2012. Você acertou. Eu conheci essa porra... Eu conheci essa porra em 2009 e o Irredimível do Mark Waid, cara. E disparado é o melhor anti-herói dos quadrinhos, assim. Bom, mais ou menos é anti-herói porque ele se torna vilão no final e... lá pelo, no começo da saga, lá ele meio que se torna um vilão, e no final dos quadrinhos, né, da tiragem do número completo lá, ele meio que se redime, né? Então o título meio que dá uma... É? Porque o título lá... Ele não é só ele ali, que era um anti-herói, um vilão. Tipo, toda a comunidade... Ele é um Batman branco, né? Não, que é isso? Começou aí. A obra, todo mundo ali era meio biruta. Os caras que deviam parar ele se provaram ser uns pau no cu do caralho. Porra, cara, mas o Irredimível é o seguinte. Você imagina... Assim, eu conheci o Irredimível basicamente assim. O que me chamou a atenção era a chamada. O que aconteceria se o Superman enlouquecesse? Foi assim que eu conheci o Irredimível. E você vê, cara, que no começo no começo da perversão dele... você classifica tudo por maldade, velho. Que ele fica puto, que ele se cansa, que ele fica de saco cheio, que ele só resolve abandonar qualquer vestígio de moralidade e tocar o louco. Mas assim, conforme você vai acompanhando as edições e a saga inteira, a história inteira, você entende que não é bem assim, que não, ele simplesmente não ficou putaço com todo mundo e resolveu sacanear. Mas que na verdade tem um conceito lá de loucura, de trauma, de paranoia. É um ser supremo que se adaptou aos terráqueos, só que ele só se adaptou aos piores terráqueos, né? Era só gente louca. Não, cara, a verdade é o seguinte, né? Assim, o bagulho terminou em 2012, eu vou dar meio que um spoiler aqui. O que acontece é o seguinte, quando a consciência, né, do que seria a mãe dele vem para a Terra e assume uma forma terrena... aliás, a consciência dele, na verdade, vem para a Terra e vai assumir uma forma terrena para se adaptar, porque ela era, digamos assim, uma consciência suprema que não sabia de onde ela era, os poderes que ela tinha, do que ela é capaz. Ela acaba vindo para a Terra e ela escuta o lamento de uma mulher que perdeu a criança. Ela matou. Calma, caralho, é isso, eu sei. Eu tô tentando deixar o spoiler pro final. Então ele escuta esse choro dessa mulher e se transforma nessa criança para dar o que essa mãe queria o tempo todo. Só que ela é uma mulher que tem depressão, que ela tem aquela parada de quando a mulher... Não, quando a mulher tem uma criança e rejeita a criança, como é que é? Quando ela dá à luz à criança, ela rejeita a criança. Como é que é essa porra? Depressão pós-parto? Isso. Ela tem essa parada. Então, o que que acontece? Inúmeras vezes, ela tenta matar o Irredimível. Só que ele é uma criança, ele é um deus, ele é um semideus, ele é indestrutível, sabe? Ele pode fazer o que ele quiser, ele tem o poder de um deus. Então, por muitas vezes ela tenta matar essa criança, como ela fez com o filho de verdade dela, e ela não consegue, porque ele é indestrutível. Só que todo esse abuso psicológico dela em cima dessa criança, até ela se matar ou morrer, ele matar ela lá, ele ser adotado e tudo, todo esse abuso psicológico que ele sofre fica entranhado na psique dele, e é o momento que ele, até pelas outras famílias que ele passou na época que ele era adotado, que ele tentava ser um bom menino para corresponder às expectativas dos pais adotivos, ele veio guardando aquela loucura dentro dele até algum momento que ele quebra e fica completamente maluco, cara. Aí o que acontece? Aí você entra nesse looping que você acha que ele é maluco, que ele ficou mal, simplesmente ligou o foda-se, quer que se foda. Em algum momento a revista faz você pensar o contrário disso, que ele é insano, que ele ficou completamente maluco, que ele entrou num processo de piração, ficou doido. E a mesma revista, com o tempo, o Mark Waid, no caso, né, ele te mostra que, na verdade, não. Que ele não ficou maluco. Né, que, na verdade, não é maluquice. É a única parcela, digamos assim, vertente de humanidade que ele conheceu foi essa da loucura da mãe dele. Então, ele não sabe se comportar de outro jeito. E com o tempo, né, com as experiências que ele vai tendo nos outros mundos, com outras formas de vida e tal, ele vai entendendo que ele tem escolha, né? Ele não precisa ser nem o bonzinho, nem o, o cidadão modelo e nem se deixar controlar pela, pela maluquice total e virar um insano que você piscou pra ele, você falou um ai pra ele, ele mata. Cara, o irredimível eu acho louco, eu fico indignado. Como é que uma merda dessa não ganha uma edição de luxo? Isso, essa porra, não, eles não fazem uma tiragem aqui. Cara, sabe por quê, Thiago? Sabe por quê? Eu nunca ouvi falar dessa porra, por Ale, isso. Você é um inculto de um filho da puta. É por isso. Vai procurar isso aí. Tem a saga inteira pra... Essa merda tem a saga inteira pra baixar na internet aí, cara. O irredimível. Vai atrás disso. Isso é lindo, cara. Caralho, velho. Nunca ouvi falar, velho. Até os vilão dele, no final, tenta salvar o mundo. Tudo é, exatamente, cara. Ele parece o Supremo cara, lá. O cara é tão insano que ele provoca medo nos vilões. Os vilões falam assim, porra, a gente queria dominar o mundo aqui, controlar o mundo, aloprar o caralho aqui, mas esse cara aí é foda, ele dá medo até na gente. Pra você ver, cara, ele se alia, em dado momento dos quadrinhos, ele se alia com os vilões, tipo, só pra ter alguém pra demonstrar que ele é superior, tá ligado? Que ele vai poder falar com os vilões lá, você é um bosta, eu te mato se eu quiser, você é obrigado mesmo a fazer a minha vontade, eu vou dominar o mundo, eu não preciso de vocês, vocês são só entretenimento, sabe, passatempo pra mim, o cara o irredimível em um determinado período dos quadrinhos ali da saga dele, uns 10, 12 edições, ele é um mal encarnado, cara, você nunca viu nenhum vilão. Você nunca viu nenhum vilão de quadrinho que chegou perto da maldade que esse cara comete nos quadrinhos. É sensacional. Eu não vou falar mais, porque se alguém escutar essa merda, quiser ler, quiser procurar isso aí, isso é uma experiência única, cara. Eu acho que, eu acho que o irredimível tá ali entre... Porra, cara, sem sacanagem. Eu sei que o conceito do Superman já existe, de super vilões. Isso tudo é um conceito que já tá aí, que sempre existiu. Mas a maneira que o Mark Waid fez a releitura disso, cara, isso é incrível. O Irredimível tá pra mim, tá lá em cima, assim, junto com Watchmen, junto com V de Vingança. Cara, sabe? Tá lá em cima, cara. É apoteótico, cara. Eu queria saber, será que atualmente o Mark Waid conseguiria fazer outra coisa tão foda? Ultimamente eu só vejo o povo reclamar dele. Tá ficando velho, né, cara? O cara já se provou, né, cara? Não tem sim. Que... Sim, já tá eu hora acho... extra, já. Eu acho planeta. Assim, cara, que isso, rapaz. Eu acho que tem que ter uma editora que queira bancar isso, sabe? Aí o cara, porra, pode? Vai, alopra, sabe? Porra, pra você ver que o cara faz um bagulho com genialidade, não é tipo o Mark Millar, que faz essas bostas de Kick-Ass, que fez aquele outro lá, o Batman branco vilão lá, como é que é? Nene. É esse que é bom, eu ia falar desse. Ah, é tu ia falar e dele? Aquele... Então fala, emenda, aquele fala super-homem assim. Que ele fez, que é tipo um super-homem mongol. Não, aquele é bom. Isso. Ele é bom. E, por favor, me ajuda aí, que eu não lembro o nome. Ah, não, pior que é um super-homem também... mongol. Parece que esse Redimir. Ele já falou que ele tem uma casa nele e ele é mongol. Pera. Calma. Um de cada vez aí. Super-homem mongol. E a mulher descobre a identidade dele, ele mata todo mundo da sala. A Lois Lane lá. Cara. Vocês precisam me ajudar aí, porque tem um monte de. Deixa eu procurar aqui. É, tem um monte de Superman Wannabe aí. A gente teve aquele do cara, acho que o nome Hulk. Que é do Hulk. O Messi Liefeld lá, que ele é o... Qual é o do Messi Liefeld? É o... O Supremo? O Supremo, né? Que depois o Alan Moore assumiu e, caralho, o Alan Moore consertou toda a merda que o Liefeld vinha fazendo até então. O Alan Moore é o rei Midas, transforma a merda em ouro. E tem, tem aquele outro lá que usa uma roupa vermelha também, como é que é? De porra? Que é do... É o Supremo, né, não? Que tem um macaquinho, como é que é? Que é um moleque... Ah, Tom Strong? Não. Tom Strong é o herói da ciência. É. Não, eu tô falando... Se não me engano, é do Mark Millar também, acho que é do Mark Millar, cara. Ele tem um monte de versão de super-homem, só que, tipo... Isso. Não, mas qual é esse? O Liberdade, que ele modifica alguma parada, entendeu? Qual é o esse que o super-homem que usa uma roupa vermelha lá, que tem um macaquinho, que é um moleque, que ganha os poderes, não sei se é o uniforme, só sei que são aliens que dão... Cara, eu não sei, cara. Tão obscuro que nem eu sei, hein? E olha que não, isso não é obscuro, não, cara. Isso já foi publicado até. Mark Millar, cara. Nada do Mark Millar é obscuro, porra. Acho o cara fez. Isso aí tudo vai ser adaptado pro Netflix. Isso é verdade. Vai nada, cara. Não, o Hulk tá. Vai, o pessoal que gostou do Hulk lá, o Superman Mongol. Eles gostaram da ideia de um herói puro, generoso, bondoso. Essa coisa aí. Não, eu não conheço. Eu realmente. Esse que vocês estão falando aí, eu não conheço, não. O nome é Hulk. É Hulk. O nome é Hulk. Hulk. H-U-C-K. Ah, Hulk. Luciano Hulk, é isso? Isso, esse mesmo. Loucura, loucura, loucura. Loucura, loucura, loucura. Sim, o cara dá comida pros mendiguinhos, pros bichinhos. Ele é praticamente uma princesa Disney na forma de super-herói. Putz, cara, esse aí não. Isso aí foi lançado em quando? Ah, cara, eu acho alguns que anos. Isso. Já vai virar seriado mesmo, porque é um ser. Assim, ele não voa. Ele tem poderes de super força, super pulo. Ele é um Superman e era de ouro no comecinho da carreira, então é fácil de adaptar. É isso mesmo, é. Essa merda aí. Vou procurar ver. Esse é o que tu tava. Esse é bonito. Esse, ele não... esse que você falou aí, inenarrável, aí é legal, gostei, cara. Irredimível, caralho. Cadê? Só tem eu e você na conversa agora? Todo mundo sumiu? Não, cara, tá todo mundo aí, você é louco? Tá, então, por favor, então. Puxa outro cara. Assunto aí que não seja o Rodrigo. Hein? Vai, porra. Esse do Superman que é Hulk aí, eu vou procurar essa porra. Eu acho que esse é superior, cara. Esse do acho que é do Mark Millar. Sim, tem esse do superior também. É esse que eu tô falando, cara, que ele usa uma roupa vermelha, que ele é um moleque de 12 anos, que ele ganha poderes lá dos alienígenas. Esse também é mó barato, cara. Cara, eu gosto do desenhista, o Lenil Francis Yu. É muito bom, cara, Lenil esse Francis, cara. Exatamente, esse que eu tô falando, superior, sim, cara. Sim, é verdade, superior, muito bom. É. O Mark Millar, ele é... Mas ele não é anti-herói, ele não é anti-herói. Não, não, nenhum desses é anti-herói, são todos tipo heróis... Não sei o superior, mas esse Hulk aí, ele é tipo um herói ingênuo. Ô Jorge, eu vou te mandar, vou mandar lá no WhatsApp um link que eu achei aqui do Irredimível. Eu não sei se tá funcionando, cara. Ô, oh, por favor, cara, vou ler essa merda aí. Depois tu vê lá, que coisa sensacional. Teve um também, né, aproveitando aí as paradas obscuras, que é aquele Invencível, né? Que, na verdade, o anti-herói é o pai dele, né? É o não, o pai dele se redime, né? Também. O pai dele é que nem o Irremediável. Começa fazendo merda, mas depois vira um... Não, no final, no final. Mas no começo ele veio pra dominar a Terra, né? É, acabou a raça dele. Não, cara, os caras pegaram muito plut do Alan Moore lá, o criador do Walking Dead, o criador desse cara, né, o Invencível. Sim, isso. E, velho, eu vou dar um spoiler, o objetivo da raça deles com a nossa não é escravizar, é transar com a gente. É, reproduzir com a gente pra criar a coisa mais forte. Não, é o nosso objetivo, forte, né, cara, como homem, né, cara. Sim, eu transaria comigo mesmo. Ah, se eu pudesse também. Porra. Isso chama-se masturbação, né, mas tudo bem. Eu transaria... Bom, eu teria que ser uma hermafrodita pra... Né? Vem falar de futanária agora? Você dá o cu pra si mesmo. Não, é porra, mas eu não gostaria de comer o meu cu, cara. Não, eu gostaria de ter uma vagina. É melhor você comer o cu do que outro comer o seu cu. Os japoneses já pensaram nisso, fizeram um livro. Mas é melhor pra quem? Pra mim ou pro outro? Não, mas dois, você, dois, não, bobinho. O outro não é você mesmo que vai se comer? Caralho, mas essa garota só fala em putaria, velho. Ela fica quieta. Você tá falando de quadrinho, ela fica quieta. E ela escuta. Ela aparece. É. Pronto, já sabe o assunto agora que vai falar agora. Cu. É verdade. De novo, não, tipo, não, mas vai, puxa aí o próximo aí, anti-herói aí, que. Porra, capuz vermelho. Bárbaro. Todo mundo. Hã? Ah, o capuz vermelho, tá na moda da molecada depois do Arkham Knight, daquele ator norte-americano lá do Sobrenatural fazer cosplay. Né? Tem um molequinho modinho. É, o capuz vermelho, aquela putinha do Batman, o Jason Todd. Sim, Jason Todd, sim. Agora, vem cá, essa porra do Jason Todd, eu quando acompanhava essa porra desses mensais, que foi naquela saga Silêncio, não foi? Que ele voltou. Não, foi De Volta Pra Casa. Sim, não, aquela saga ele merda. Ele aparece na Silêncio. Parece? É ele que arquiteta isso. Ele aparece lá naquela saga Silêncio lá do Jim Lee, que era o que desenhava. Não, o Silêncio que arquitetou tudo, que eu me lembre. É, mas o Jason Todd tá lá, ele aparece lá. O Batman até... Olha, a gente falando do Batman de novo aí, porra. Ele acha que ele tá tendo alucinação e o caralho, mas ele vê o Jason com capuz vermelho. Que é o capuz vermelho, até então é o Red Hood, o Batman. Ah, você é um filho da puta. Eu vou comer seu cu, seu filho da puta. Aí ele descobre que o Red Hood é o babaca lá, como é que é? O Jason Todd. Isso, ele dá as caras naquela saga Silêncio. Isso do Jim Lee lá, desenhado pelo Jim Lee. Aquela porra lá, 2000 quanto essa porra? 2009? Sei lá. Não, não, é mais antigo. Isso aí é pra 2004, 2006, essa época aí. Que os caras estavam... É, isso mesmo. Isso mesmo. Das trevas. Então, aí o Jason Todd... Caralho, sério, eu acompanhava mensais e eu lia notícias de quadrinho nessa época. E tinha sido estipulado que a porra do Jason Todd ia voltar momentaneamente, depois ele ia morrer, ia embora, ia assumir. Isso de Lázaro tá aí pra isso. Não, caralho, mas sério, você tá acompanhando mensal. Ele tá aí até hoje, cara. Claro, tá no Bat Squad, ele tá formando umas equipes loucas. Ah, até o Azrael voltou, velho. Ah, não, caralho, de verdade. Azrael trabalhando com o Darkseid. Ah, caralho. Puta que pariu, velho. É por isso que eu parei de ler essa porra. A única coisa que eu tô lendo é Saga, cara. E Walking e Dead. Tá bom. Né? Nossa. Saca, Saga é uma coisa linda, cara. Carol, cara, procura foi. Saga e vai ler Saga, cara. Que coisa linda. Você nunca ouviu falar de Saga, não? Já, claro que já. Porra. Mas na época, entre Saga e... É bonito, porque mostra... Assim, eu não sei se os personagens podiam ser considerados anti-heróis, porque eles traíram suas... A mina tá falando, filho da puta! Cala a boca, que eu quero ver o que ela falou. Tem... Ah, anti-heróis. Os protagonistas de Sexo Criminals. Eles conseguem parar o tempo, porque quando eles gozam, eles param o tempo. Cara, que delícia! Eles... Ah! É maravilhoso esse quadrinho. Cara, manda o link. É absurdamente bem desenhado. Manda o link que eu já tô botando o pau pra fora. Manda o link que eu vou esfregar o celular aqui. Não. Que isso? A protagonista Suzy, ela é bibliotecária e vão fechar a biblioteca dela. Então ela decide roubar um banco com o namorado dela pra eles conseguirem comprar a biblioteca. Só que existe uma polícia das galeras do pessoal que consegue parar o tempo gozando e eles decidem pegar eles. Cara, maravilhoso esse quadrinho. Velho, quem escreve isso, cara? Cara, é... Cara, nossa, não, o escritor é foda. Esqueci não, o nome dele, vou pegar. Eu fico pensando no nível de... Mas é verdade, né? Quem escreve esse sexo criminoso? Mas é verdade, né? Se você pudesse parar o tempo gozando, isso é bom? Você prolongar o gozo? Pô, do Matt Fraction. Caraca, mas excelente, assim, cara, é ótimo. Mas peraí, vamos organizar essa porra. Me explica. Você ejacula e você consegue parar o tempo no tempo que você tá ejaculando? Ou... Sim, um casal. Sim, um casal. Você para o tempo. Não, me explica. É, agora eu me interessei por essa porra assim. Digamos assim, o orgasmo masculino é o quê? 3 a 7 segundos, sei lá. É só esse tempo que fica parado? Não. Depende, não, é relativo. Um maior, mas, por exemplo, você gozou. É uma pessoa que também pode paralisar o tempo gozou ao mesmo tempo que você. Ela pode meio que entrar no momento que você fez o tempo parar. Uhum. E é assim que eles são perseguidos pela polícia. Caraca, as capas são bonitas, hein? Caralho, me manda o link. As capas aqui são bonitas. Me manda o link dessa porra que eu tive uma semi-ereção só de ouvir. Sabe quando o bonecão do posto começa a ser lado? Foi isso que eu, quando eu pensei nesse quadrinho. Cara, que sensacional, cara. Você sabe o quanto isso é difícil. Pô, legal, hein, cara? O Naldo cortou tudo que você falou aí. Não, e você sabe o quanto isso é difícil, né, Rodrigo? Que isso, rapaz? Que é mentira, viu? Pra quem tá ouvindo, é mentira, hein? É mentira. Ah, aqui é potência de 18 anos. Tu lê inglês? Quanto é que tá o Viagra? Me diga, vá. Não sei. Não sei. Pô, tu lê inglês? Sim, pô. Quem é que não lê inglês? O Zé, aquele analfabeto. Vocês são preguiçosos, cara. Vai tomar no cu. Manda o link. Tá, vou te mandar o link. Caralho. Que legal, cara, que legal. Apesar que no Brasil tá lançando tudo. Já tá indo pra edição final. Bom, vou procurar. Deixa comigo, então. Não, eu te passar nossa, o link, sim. Ah, então me passa. Então me passa, joga lá no WhatsApp. Lá. As capas tá. São muito lindas, cara. Ai, cara, é bonita. O Jorge já tá... Já tô morrendo aqui, já. Então, eu tava falando de Saga também, né, cara? Saga também, os protagonistas são anti-heróis, né? Tu leu essa porra, Dalmi? Sim, graças aos Piratflix, porque eu sou um fudido sem dinheiro, né? Rapaz, mas calma aí. Você fica falando que a gente fica pirateando as coisas. Não, cara. Aqui a gente lê nas plataformas digitais. A gente acessa... É, paga nós. É, a gente acessa... Não precisa fazer, não precisa falar que a gente vai no TorrentFlix. Não precisa falar essas coisas. Aqui a gente acessa os streamings. Eu não, lemos coisa, HQ não. Digital. A palavra scan, torrent e pirata aqui é proibido. Eu não compro mais nada. E quando... Olha só. Eu não compro mais nada. E quando começarem a piratear os bonequinhos, eu vou comprar também. Cara, já existe pirata, bonequinho pirata. A impressora 3D, né? O nome do bagulho é CubeCraft. É, é isso aí mesmo. Que eu, achar, eu acho olha muito aí, mais... Olha aí, Rodrigo, o cara metendo na mulher aí, cara. Aonde, cara? Pera aí. No, mandei no WhatsApp aí. No, eu, acho no muito, eu acho muito mais legal que aquele... Que aquele é... Que aquele Funko Pop... É Funko Pop? É aquela merda lá. Cara, eu acho o CubeCraft muito legal, cara. Você monta aquela merda. Eu é gosto foda. De Nendoroid, mas não tenho nada, né? É tudo caro essa merda. Não, eu não tô... Porra, cara. Vai tomar no cu, cara. Eu gasto meu dinheiro com cachaça. Eu não gasto pô, meu cara, dinheiro com bonequinho, não. Vai tomar no cu, cara. Cara, mas eu tenho muito orgulho de um Joker que eu tenho aqui, do Cavaleiro das Trevas, aqui, que eu paguei R$29,90. Não acho lugar nenhum. Na internet, mais de R$100 essa merda. Aí você faz o quê? Enfia no cu quando você não, quer conseguir eu, alguma coisa eu, dele? Pode, cara. Eu tenho um bonequinho aqui que eu ganhei no lanche do McDonald's. Pra mim tá bom. Eu tenho um corvo aqui também, porra. É, Brandon assim, Lee, o melhor corvo assim, de todos. E mesmo assim, porque eu levei meu filho no McDonald's, ele pediu um McLanche feliz, ganhou o boneco e falou. Aí eu, pô, obrigado, hein, velho. Caraca, velho, seu filho é que gente, bom. Né, velho? É aquele, são aqueles bonequinhos da Hora de Aventura, cara. Mas eu acho que seu filho é assim por causa da mãe, cara. Acho que a mãe era gente. Porque se fosse puxar sim, o pai, verdade. Cara. Né? Não vou negar, não vou nem confirmar nem seus filhos da puta. Ah, puxa o próximo aí. Certo. Conan o Bárbaro. Opa, fala aí, esse é bom, hein? Você tá tentando falar isso aí há uns 20 minutos. É, eu lembro, e a gente ignorou, não foi? Foi bom. Sim. Não foi ignorar, é que a gente. Vocês têm mania de atropelar os outros, seus filhos da puta. É. Ronaldo. Alguém foi falar de. Conta a história do Conan aí. Eu não conto o Conan do filme, não, que eu vou falar um negócio aqui, que eu não. Eu posso até me arrepender. Qual, Momoa? Depois. Eu posso até me arrepender. Pô, eu vou te falar que eu fiquei com vontade de rever por causa do Aquaman. Eu quero ver Momoa de novo. Eu não vou assumir, pô, não. Mas sim. Conan, o Conan do Schwarzenegger é ruim, cara. É ruim. Vai tomar no cu, não tem nada a ver com a porra do Conan do quadrinho. Eu não gosto. O do Momoa também é uma merda, não é parâmetro, mas eu não gosto do filme do Conan, cara. Eu prefiro lá o Aventureiros do Fogo. Como é que é? Sim. Ah, não. É bom, é o Red Sonja. É o Red Sonja, não é? Isso. Eu prefiro o Red Sonja. Red Sonja, não, velho. Que é tipo a Liga da Justiça. Que é a Liga da Justiça medieval lá. Eu prefiro o Red Sonja. Eu não gosto, cara. Eu vou assumir um bagulho. Eu não gosto do filme do Conan. Eu acho que eu li muito quadrinho do Conan quando era novo. E A Espada Selvagem. E eu não gosto, cara. Não gosto. Eu gostava mais daquele desenho que o Conan puxava a espada e as pessoas desapareciam, mandavam as pessoas pro limbo. Por limbo do que o filme. Eu não gosto, cara. Eu não gosto do filme do Schwarzenegger. Desculpa. Mas fala aí. Fala do Conan aí. Ah, cara, os quadrinhos do Conan. Valeu, pode falar, vá. Quem vai falar, caralho? Fala, posso pô. Falar? Fala, não. Fala. Os quadrinhos do Conan, velho. É, primeiro que não começou com os quadrinhos, começou com uma série de livros do Howard, né? Aquele maluco do caralho. Que suicida. Suicida, que teve um sonho. Em que ele acredita que ele é uma reencarnação do Conan, né? Que Conan apareceu pra ele depois de fumar uma maconha ou algo assim. Ele disse, escreve essa merda aqui ou vou te dar uma machadada na sua cabeça. E aí ele começou a escrever. Ele era amigão também do grande, né? Do HP Lovecraft. escreviam juntos naqueles livrinhos lá. E Conan é diferente de tudo que você conhecia lá de histórias medievais e realismo fantástico. E Conan era um miserável que matava, roubava, torturava, comia mulheres, montava a cavalo e depois fazia tudo isso de novo em outra cidade. Até que um dia ele finalmente se torna rei, matando o rei lá local e sendo colocado lá no trono. É, não tem muito o que dizer, cara. Para mim é um dos melhores quadrinhos até hoje. Faz o que quiser. Quando a Marvel pegou o material para escrever, o Roy Thomas fez e o Romita Sen fez um trabalho excelente com o personagem. Que coisa que até hoje ninguém conseguiu refazer. Opa. Você me desculpe, mas o John Buscema foi foda pra caralho também. Também. Superou a fase do John Buscema no Conan, é melhor do que a do Romita, falei logo. Mas tudo bem, o Romitão também é pica. Não vou falar que ele não é. Mas Conan é sensacional, cara. Tem pelo menos umas 10 ou 15, ou se você quiser aumentar 20 histórias da época lá, daquela revistona grandona da Espada Selvagem de Conan, que são icônicas, cara. Porra, tem caralho, Conan é foda pra caralho, meu irmão. É por isso que eu fico puto quando eu vejo aquele filme. E eu tenho essa porra desse DVD do Schwarzenegger em algum lugar aqui. É por isso que eu fico puto quando eu vejo aquela porra daquela revista, desse DVD, desse filme, cara. Tem nada a ver, não é o Conan, cara. Não é. Ah, cara, mas peraí, velho. Só o Tulsa Doom, velho, lá. Aquele ator lá, negro, lá, com aquela peruca gay ridícula. Então, já vale o filme. É esse que tem o Bombata lá, como é que é o Bombata? Porra do negão Bombata, lá. Bombata. O jogador de basquete. É isso. Caraca, aquilo é muito ruim, cara. Nossa, é muito ruim. É muito, cara, ó, desses filmes todos, assim, dessas épocas, assim... Eu acho que eu prefiro o Cru, cara. O Cru que é foda pra caralho, aquele filme. Tá estrela lá, que o cara Cru? Joga. Cru? É. Cru é o do... É o do Hércules, da TV dos anos 90. Esse é o Cru. É. Cara, mas também tem os Gêmeos Bárbaros também, que é muito bom. Caralho, não é não, cara. Depois eles fizeram... Esses caras depois fizeram um filme do Ababá, né? Ababá, é, né? Sim. Só a roupinha dele, velho, já vale o filme, cara, velho. Caralho, o filho da puta do Thiago tá online, chama esse filho da puta. Thiago aonde? Tá não, cara, tá offline. Ela tá falando no WhatsApp isso. Ah, no WhatsApp ele tá, cara, mas a mulher dele não deixa ele conversar com os amiguinhos. Tem que lavar o prato, né? Tem que varrer a casa. É. Eu vou mandar o áudio aqui pra ele aqui. Não, porque a gente tá gravando agora, sim, e tipo, a mulher do Thiago não deixa ele. A filha dele manda nele. Papai! Faz mistão, papai! Aí ele não pode gravar. É, ele não pode. E ele nem fez a filha, diga de passagem. É, ele não, já ganhou pronta, né? Ele era assim, é um viado mesmo. Mas a gente gosta dele. Ainda bem que ele não tá aqui ouvindo isso. Que bom. É. Então. Ah, não, mas é só mais relevante também, quero dizer que depois que saiu os direitos autorais da Marvel, do Conan, e foi pra. Depois que a Marvel roubou os direitos. Opa! O Conan também nunca mais foi o mesmo, né? Tentaram fazer assim, coloridinho, o Conan mais magrinho e, cara, eu lembro. Foi nos anos 90, né? Foi. 2000 já. Foi uma saga do Conan adolescente, não teve uma parada dessa? Isso. Cara, que droga. Conan Loser, eu lembro da matéria. Nossa, isso é muito ruim. Não vale a pena, não. Nossa, ruim. Cara, eu tentei ler, eu li de 10 edições e eu vomitando a cada uma, cara. Porra, eu tive duas edições dessas, comprei na banca duas e larguei. E olha que era baseado no material clássico. Porra. Muita coisa era baseada no material clássico e era ruim que dói. Ah, Batman vs Superman também é baseado no material clássico e é aquilo que você viu, né? Mas aí agora que o... Ah, só mais duas coisas que eu queria dizer. Uma que é a Sonja, que ela foi para Dynamite Comics e agora ela viaja no tempo, viaja para entre dimensões, virou motoqueira. Cara, vocês lembram uma vez... Que é uma merda. Confundindo cu com bunda aqui. Vocês lembram uma época que teve um Arif, né? O Arif. Como é que era antigamente o Arif aqui? Era Túnel do Tempo, não era isso? Que o Wolverine encontra com Conan. Vocês lembram disso? Lembro, que era o guardião lá, esqueci o nome lá, o Quem é que corta a mão de quem? É o Wolverine corta a mão do Conan ou o Conan corta a mão do Wolverine? Teve uma parada dessa. Eu acho que o Wolverine corta a mão do Conan, assim. Tem também um encontro do Conan com o Thor também. Caralho, eu sei que na época eu comprei aquele quadrinho, eu fiquei louco, era mó barato, era muito maneiro. Aí, tem alguns meses aí que eu baixei essa merda e eu li essa merda como adulto e eu vi como era ruim, velho. Até os desenhos eram ruins. Caralho, quando a gente é mais novo, a gente é muito, muito burro, né, cara? Muito idiota. Bom, já que é pra falar de história assim, o que aconteceria assim, tem a história lá do que ele luta com o Thor, ele mata a Thor e leva lá pro monte, o monte lá do, onde estão os deuses. O monte do Daciolo. Mas o Thor da DC ou o Thor da Marvel? O Thor da Marvel, que ele vence o Thor em combate, aí leva ele pro monte lá onde estão os deuses nórdicos. E ele próprio se torna o primeiro deus nórdico na história. Uma merda. Aí o Conan vira o primeiro deus nórdico. É, exato. Que maravilha, hein? Beleza. E teve o outro melhor de todos, que é o que um bruxo lança uma magia e que Conan vai pro presente. Você leu esse, Rodrigo? Caraca, eu lembro de ter visto. Cara, eu não lembro. De tudo, não, mas eu lembro de ter lido essa porra em algum momento, sim. Ah, é muito bom, cara, que ele vai pro presente. Barato, não, é um barato. Homem-Aranha vê ele fazendo merda e não faz nada. Eu fiquei assim, quê? Ah, mas tem que. Cara, não adianta. Quando aparece um personagem igual o Conan, assim, tem que ter o protecionismo do escritor, cara. Senão, o Homem-Aranha dá um suco, ele atravessa todo. É, joga teia, ele vai ficar preso. Acabou a história. Não, acabou, né? A história. É. E aí ele usa aquelas roupas lá de como é que é? De cafetão. Isso, cara, isso é muito ruim. De pena, velho. Cara, isso é muito ruim, cara. Isso é muito ruim. Com um tigre, velho. Exato, um tigre. Cara, os anos 90 era desgraça mesmo, cara. Ainda tem Não, o melhor de tudo é que o plot da história é que um mago do tempo, pra se levar do Conan, ele manda o cara pro futuro. Só que aí a magia falha. E aí Conan volta no tempo, há tempo de matar o cara. O cara vai, você já voltou? Caralho, isso ele é tão volta... ruim quanto o Batman Ninja. Pô, o Batman de novo, caralho. Outra vez essa porra. Não, Batman Ninja é bom. É a mesma merda. Batman bom, Ninja é igual essa merda aí. Tudo Batman ruim. Anime, você quer dizer, né? Não. Cara, um Batman bom foi um compilado de curtas animados chamado... ideia? Dark Knight? Não era Dark Knight, porra. Era algo parecido, assim. Sei que você tá falando. Era algo parecido, assim, que tinha histórias do Batman, assim, foi lançado lá na época do... acho que do Batman Begins, né? Ah, aquele é bom, cara. Mas foda-se o Batman, porra. Já estão vocês falando do Batman de novo toda hora essa merda. Puxa aí o outro anti-herói pra gente terminar essa caralho. Cara, você me fala de uma história do Conan nos tempos atuais, isso é muito merda. Eu nunca li, nunca quero ler um caralho desse. Não, mas a história é boa. É engraçada, cara. É engraçada. É. Vale a pena. Cara, não, cara, já tem um filme pra isso, se chama aquele do Dolph Lundgren lá, é a mesma merda. Masters of the Universe, He-Man? É, isso aí, essa merda aí, já vi, já. Não, tem também do a Mônica. Não, tem também lá o Príncipe Guerreiro, alguma coisa assim, que o cara é um tipo um surfista e tem um leão, o Demetrio da Esfera, ele vai pro presente. É mesmo pelo amor de Deus. Aqui eu sei que é um Conan mais velho. É um Conan que é um filme mais velho. Não, isso é muito ruim, cara. Que filme bom, velho. Aliás, filmes de Bárbaro da década de 80, todos são bons. Inclusive, filmes bárbaros. Maravilhoso. Vamos lá, alguém puxa mais aí pra gente terminar essa porra logo, que se foda. First Light da... A Carol tá falando aí. Carol tá falando, o cara dessa boca. Fala, moça. Então vai, Adalmir. Não, o Birth Light... Não, porra, a menina, porra. Vai tomar do cu. Presente da e-mail. Vai. Que isso, cara? Quem é que vai falar primeiro aí? A donzela, vai. Fala, Zé. Quê? Caralho, não é o Dalmir. Hã? Não, você a gente já sabe. Falando próximo. Vai, Dalmir. Deixa o Dalmir falar aí, pô. é um lançamento novo da Image, nem tão novo, já tá há alguns anos, chamado Bird Flight. Agora uma parada, é Image ou é Image? É da Image. É editora Image. Na verdade, deixa eu falar uma parada pra vocês. Fala, Dalmi! Falar uma parada pra vocês. Na verdade, não é Image nem Image. Você tem que falar como se você tivesse as duas sílabas tônicas, velho. É porque ele é uma junção das duas palavras. Imaginação e imagem. Aí. Tá bom, Rodrigo, foda-se. Vai, Dalmi. Você tem que. O que é isso? É Bird Flight. É Bird Flight. Depois eu escrevo o nome. É difícil de falar. Birth life. É difícil de falar. É inglês, é uma merda, caralho. Birth life. Birth leite. Isso. É o seguinte, é um cara, né, um molequinho, que é levado por um bando de orcs e fadas para um mundo dominado por um tirano louco e se transformou num Conan, só que ele é um Conan trabalhando pro tirano louco. Você pensa que o cara é mocinho, na verdade ele é o vilão. Ele quer trazer o mundo de magia pro nosso mundo, só que ele quer trazer orc, demônio. É tipo o cara que vai pra Terra-média e volta de lá trazendo Sauron, tá ligado? Porra, manda link, hein? Manda link, que porra, já me interessei. Eu vou mandar link. Bom, hein? Bom, será que vai ter o um filme com o Will Smith? Ah, não, filho da puta. Tinha, né, Jorge? Eu não duvido, mas acho que vai ser. Eu vou te tirar, hein? Tem preto no gibi. Como é que é o negócio? Tem uma fadinha negra no gibi. Gibi, eu só ouvi gibi. É, cortou. Então, aí. Tem uma fada negra no gibi, que é a namorada do cara e tá grávida. E ela tem que matar o marido que tá possuído. É um gibi racista. Ela tá grávida e tem que matar o marido que tá possuído. Não, mas tá certo. Todo mundo sabe que na época medieval não existiam negros. Os negros eram os orcs. Ué, não era? Não teve um cara que escreveu um artigo aí dizendo que Tolkien era racista? Porque os negros eram os orcs? É, teve um cara que falou isso aí, pô. Foi o assunto da semana essa merda aí. Os nerds fãs de Tolkien rasgaram o cu por causa disso. Que o cara acusou Tolkien de ser racista. Claro, né? Ninguém do século passado era racista, né? Não, nem Monteiro Lobato. Não, ninguém. Nem Lovecraft. Nem Lovecraft, ninguém. Nem a minha bisavó. Não, é. Nem a minha bisavó, que era negra, garrafa quebrada de faca de negão. Nem ela era. Ai, ai, que legal. Vai, Carol, você vai encerrar o podcast. Fala aí o seu último. Cara, vocês já leram The Wicked and the Divine? Não. Manda link. Sobre o que é. São assim, os deuses renascem de 90 e 90 anos na humanidade para serem idolatrados como músicos, pessoas famosas. Opa, e... Aí a gente tá vivendo a nova geração de deuses. Nisso, uma menina é fã dessa galera que são os novos deuses, acaba se apaixonando pela menina que reencarna Lúcifer. Puta que pariu, como assim? Quer dizer que o demônio é uma mulher, hein? Sim, é. O demônio reencarna como uma menina, Lúcifer. A Bíblia e essa menina certa, ela é acusada de assassinato e ela acaba sendo morta por alguns dos outros deuses. E nisso você pega toda uma estrada dessa menina investigando os deuses e como funciona. E, cara, só tem deus merda, só tem um tirói. A protagonista é uma merda. Os deuses eram meio merda, né? Sempre foram, sim, né? Não, e eles continuam. Os cristãos penteiros com essa história aí de Jesus, bom, caralho aí, Jesus era virgem, nunca comeu ninguém, era, né? Esse caralho aí que estragou tudo, mas, porra, os deuses gregos e nórdicos eram bons filhos da puta. Você tem Lúcifer pegando uma deusa japonesa e caralho. O deus do panteão viking tá filmando elas por uma webcam se masturbando. Eu preciso muito tem do link. Tem coisas maravilhosas. Essa garota só lê putaria, mano. Essa garota só lê putaria. A Carol, não ela tem tá de tanta parabéns, putaria, viu, cara? Não, mas ela é, cara, The Wicked and the Divine é maravilhoso. É muito bem escrito. Aí você tem uma vovazinha filha da puta que existe desde o início dos tempos, que ela meio que encontra esses reencarnados. Cara, muito da hora. Você, Carol, principalmente essa leitura. Eu preciso ler muito. Manda o link. Eu li um livro recentemente chamado... Ai, caralho. pariu, eu tava com a porra do livro na cabeça. E vende no Brasil. E vende no Brasil, ninguém precisa... Vende no Brasil, né? Não, ninguém vai comprar, Carol, ninguém vai gastar dinheiro. Ninguém vai gastar dinheiro. Bota o link aí, cara. Vamos aqui ganhar é tudo, aqui é tudo, vende no Brasil. Aqui é tudo pirateado, ninguém vai ganhar. O máximo a gente vai entrar lá no Rapadura Açucarada lá. No eu li um livro... Eu li um livro esse ano chamado Coração de Aço, conhecem? O que que essa porra tem a ver com anti-herói, Jorge? É isso que eu quero saber. Ou você só quer falar do livro? O porra do livro, ele é justamente dos heróis que dominam a Terra. Eles praticamente dominam a porra da Terra. Pô, baixou lá no Lê Livros lá? Me passa o link. Claro, claro. Passa o link que você é um pirateiro, filho da puta. Sei. É, então, existem os executores. Os executores são os humanos que não concordam com a tirania desses heróis. Mas, cara, eu acho que, em comparação ao que o Carol falou aí, eu acho que é bem mais infanto-juvenil. Mas ele tem umas paradas bacanas lá, de a fraqueza do herói. Cada herói tem uma fraqueza, ele pode ter um poder... Como é que fala? Um poder escondido, que só revela um momento-chave da história. É um livro bom, mas são três livros, eu só li o primeiro. E é isso. Você não leu o resto, então, porque é ruim, né? Não, é legal, cara, mas é porque eu tive a impressão que é um pouco infanto, entendeu? O autor, Brandon Sanderson, também escreve livro, é aquele de Mistborn, acho que. E são uns livros bem elogiados, ele é um autor bem conhecido. Só que já vi aqui. Coração isso. De Aço. Isso. Primeiro livro da série Executores. É. É legal, cara. Pra gente que gosta de quadrinho, porra, é um prato cheio esse livro aí, cara. Quantas páginas, hein? Ah, cara, sei lá, umas 300. Ah, dá pra ler rapidinho. Dá pra ler cagando. É uma leitura realmente desse jeito aí, que dá pra ler cagando, que não exige muita atenção, entendeu? É legal. Ah, beleza, né? Vamos fechar, vamos terminar, ficou lindo, ficou maravilhoso. Ô, Carol, desculpa, tá, Carol? Qualquer coisa. Ficou delícia. Essa garota é pior do que a gente, cara. Não fica pedindo desculpa, não. Não, cara, mas é porque eu cresci numa. Assim, eu aprendi que a gente tem que respeitar as mulheres, entendeu? Cara, se ela quiser me mandar tomar no cu, beleza. Manda tomar no cu, eu vou falar obrigado. Ela namorou o Caio Catarino, cara. Um otaku. Olha só, velho. Ela tá numa casta mais baixa que a nossa. Eu não tô nada, não. Eu voltei a ser uma pessoa normal depois que a gente acabou. É verdade. Esse tipo de antros, não. É, de gente. Ela já tá. Ela voltou à normalidade. Agora ela voltou superior a gente. Tem razão. Falar nisso, semana que vem, lá no podcast Ideia Errada do Leandro. Tem Caio Catarino, hein, gravando lá com a gente. Ah, moleque. Quem é Caio Catarino, Ele é um ninguém. Na Vila do Pão. Isso, Carol! Calma, Carol. É o famoso falecido. Que isso, Carol! Quanto ódio, quanto rancor, pior que não, isso foram meus amigos que começaram a chamar ele assim, pra não falar o nome. Eu acho muito engraçado. Pra não chamar de piroquinha, né? Opa, epa! Epa! Deixa pra lá! Abafa isso aí. Peraí. O Sex Criminal faz uma referência minimazinha ao The Why Can't The Divine num capítulo. Olha aí. Olha o Jabá. Sex Criminal. Tudo ligado, mostra... né? É, tudo claro. Eles mostram gravando um pornô baseado em The Why Can't The Divine. Caralho, que maravilha isso, cara. Ô, Carol, mas sério, manda os links aí desses gibis que você falou. Ela já mandou no WhatsApp, o demônio. Parece que eu tô no zap. Gabi, você desculpa, já viu? Desculpa, cara. Desculpa. Pá, tem que avisar. Agora oficialmente a gravação acabou. Então vocês podem ficar namorando aí, mas não fale muitos absurdos, não, que eu tenho que tentar chamar o Zé. Eu vou ali ver minha mulher ali, porque ela já tá perguntando se não acabou já. Até parece que vai fazer alguma coisa. Eu só quero olha assim. Vai chegar lá e falar assim: vai passar minha roupa. Falar nisso, cara, eu tô com a pilha de roupa pra passar, eu tô fudido, cara. Olha aí! Eu não passo roupa. Mas roupa não é feita pra ser passada, não. Quem passa sua roupa, Carol? Eu só uso calça jeans e blusa. Eu não passo, não. Mas você lava, né? Claro que lavo. Não, você não. Claro, né? Pior que, cara, tem muita coisa que eu lavo na mão pra não estragar o tecido. Cara, é isso mesmo. Vai estragar a unha. É isso mesmo, tem muita roupa que estraga na máquina, é verdade. Velho, tem uma mulher hoje em dia que ainda faz unha? A não ser pra sair essas coisas? Minha esposa, dá porra. Dá muito trabalho minha fazer esposa. Unha. Ah, muito cara. Dinheiro. Ser mulher dá muito trabalho. Caralho, ô Rodrigo, não é falando não, mas cara, minha esposa pintou o cabelo de louro ontem, bicha tá gata, velho, né? Pô, manda velho. Foto, manda foto, hein? Manda foto. Manda foto, foto. Cara, qual é, sim, cara? Ela Carol bem. Chegou agora, já quer furar o olho dos outros. Tem uma hierarquia aqui, tá? Bonita. Peraí, deixa eu ver se eu mando a foto dela aqui. Isso, manda bicha aí. Tá bonita, velho. Ah, eu achei aquela coisa que eu te falei deles filmando as duas meninas junto. Peraí, manda foto lá que eu já tô botando a mão aqui, já tô abrindo o zinho. Rapaz, menino. Não, não é pra sua mãe, não. Ô, não é pra sua esposa. Que isso? É pra sua mãe. Ô! Cara, quando o Jorge falou aquela parada do... Quando ele falou aquela parada da, que a mãe dele fez aquelas paradas lá, caraca, eu imaginei a mãe dele vestida de dominatriz me chicoteando, cara. Cara, mas eu... Bicho, ai, cara, isso não vai pro ar, não, né? Pelo amor de Deus, porque... Não, vai sim, vai! É assim vai que eu imagino a minha mãe, quem? Cara. É assim que eu imagino a minha mãe, velho. Vai pro ar, caralho. Sim, velho. Não tem edição nessa merda, não. Tem que me... Ih, aí, alguém chama o Zé aí. Alguém liga pro Zé. Alguém liga. Vou tentar ligar pro Zé. Pra quê, velho? Quem liga pro Zé? Cara, mas ali tem que terminar esse caralho. Ele é o único que pode botar o código aí pra encerrar. Liga aí pra ele. Esse Discord é bom mesmo pra gravar podcast? É bom, cara. É melhor que o Skype. Com cara, Skype eu via... Skype porque viviam enchendo o meu saco, viviam tacando nude no meu Skype. Era uma merda. Nude de quem? Nude seu? Não, homens. Ah, tá. Homens achando que a piroca deles são bonitas. E, tipo, não é. Não se preocupe, não, porque todo mundo é gay. Piroca é feio demais, cara. Piroca é muito feio. Ah, só tem um funcionamento, tem uma finalidade pra essa porra, mas é feio. Muito pequena, por sinal, mas... Que isso, rapaz? Ah, cara... Pera, vocês já estão... Eu tô falando que vocês estão num nível de insanidade louco, vocês... Piroca, cara. Tá, velho, grande coisa. Mas fala aí que tu não acha a tua piroca bonita, porque eu acho a minha piroca bonita. Rapaz, isso é que é o testemunho da porra, hein? Isso é verdade. Porra, Não, mas se eu não achar, quem vai achar? Sua mulher, cara. Não, cara, ela não acha. Não adianta. Não, tome. Por isso que você usou duas vezes só, né? Ah. Eu não sei. Ó, eu rio, mas também eu tô chorando aqui agora. Rapaz, a gente sabe que gente casada não transa, cara. Vai ficar tranquilo que a gente sabe que... Não tem jeito, não. Ah, casou, cara, assim... Automaticamente... Mulher já não gosta mesmo da coisa, né? É, carteira. É. Ela só gosta da coisa com outra. É verdade? É verdade isso? É, mulher não gosta de meter, não, rapaz. Mulher gosta de dinheiro. A mulher gosta daquele de sexo, a mulher gosta de sexo no período fértil dela. Ou seja, 3 dias na semana, no mês. O resto dos outros 27, ela não quer nem saber o que é sexo. Cara, você sabe que o período fértil é um só dia no mês, né? Não é 3 dias do mês. É o Viu período aí, Rodrigo? Que você Viu está aí? Relativamente fértil, mas não está no auge, e o período fértil é só um dia. É aquela loteria da vida. Mas você tem que pegar aqueles 3 dias e meter, né? Quando começa a sair lá aquele mucuzinho lá, você tem que sair metendo a piroca, porque aí, tem que aproveitar, né? Aquela clara de ovo. Aí você engana a mulher, você fala assim, não, a gente vai botar um filho agora, e o caralho, e mete a rola, né? Tem que, desses 3 dias aqui, é o dia certo, então a gente tem que fazer os 3 dias. Eu já queria avisar que eu vou dar início ao processo de vasectomia. Não posso mais fazer filho, eu sou pobre. Não, você ainda não cortou, então você pode. Não, é verdade. Sim, mas esse ano de 2019, com fé em Deus, eu vou fazer uma vasectomia, pô. É isso que eu desejo pra mim. Você não tem controle, não, cara? 25 Desculpa, anos. Desculpa, cara. Você tem todos os requisitos? Tenho, Carol, tenho. Tem 2 filhos já. Mano, eu conheço uma menina que tá querendo cortar as trompas e não pode, porque não tem filho. Cara, eu acho errado isso, sabia? Se ela pagar, ela pode. Isso é verdade. Mas é muito caro, Rodrigo. Ah, sim. É muito caro, cara, é muito caro. Pô, mas assim, tipo, já, imagina você ter um filho acidentalmente. Você não vai poder abortar e você vai ter que sustentar esse desgraçado pelo menos até 18, 20 e tantos anos. É o dinheiro da operação sai mais barato, cara. Isso é verdade. 18 anos não, porque você tem que pagar até ele concluir a primeira faculdade dele. Isso se não, ele fizer a faculdade. Se ele fizer faculdade, se ele for burro, sim, igual se fizer faculdade. Se ele for um idiota... Cara, se ele for que nem eu, que tem 34 anos e você não é formado até hoje. Ah, né? Mas aí é só mais uma decepção pros pais. No caso, pra mãe, né? Porque o seu pai já ficou decepcionado quando soube que você era viado. Seu pai já vazou. Já vazou. Porque nesses casos é assim. O pai vai comprar o cigarro e nunca mais volta. Não, o pai dele viu ele pequenininho, do jeito que ele é. Caralho, esse filho da puta aí. Aí separou da mãe dele e foi embora. Eu tô ouvindo, vocês falando. Ah, é? Fala aí. Ô, Jorge, você tava aí? Desculpa, desculpa. Fala, Melissa, fala com o pessoal. Oi. Oi! Fala, tudo bem? Tudo bem? Cadê qual o trouxa nome? Do seu pai? Qual é teu nome? Boa tarde, como meu vai você? Meu nome é Rodrigo. Não, você não é Rodrigo nada, seu filho da puta. Fala o seu nome. Meu nome é Melissa. Ó, Melissa, como vai? Ó. Fala, e o que, que você mais gosta? Eu mais gosto? Tem aquele menino que eu... Quê? Quem que assiste? Fala, Baby Alive. Não, não é essa. Não é essa, Baby Alive? Não. Tá querendo entregar a menina, é isso, Jorge? Não, fala aí o que, que você gosta mais. É a Cia? Sim, é. É da Cia, aquela cantora? Não. Olha só. Eu só tô te ouvindo. Ele fica querendo escutar, ele escuta a Cia, fica igual a bicha cantando. E fica querendo falar que é a filha, cara. Não. Eles querem te ouvir. O Zé vai vir terminar a parada aí, hein? Acho que ele já chegou aí. Quem é que você gosta? É, quem? Racionais. É a Cia. É a Cia, ela gosta da Cia. É isso é que você gosta, Jorge. Eu escuto com ela.